Projeto X Podcast. Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York. Que saudade da comidinha lá de casa. Ué, você não disse que essa era Melô do Maneiro, rapaz? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio. Então diz aí. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. O Projeto X mais viajado de todos. Literalmente viajado. Eu vi o que você fez aí. Hoje vamos falar sobre as desventuras em viagem que fizemos. Este tema, ele foi sugerido pelo Rafael Taira, que colaborou com o projeto do WeCast para Android lá no Catarse, tá? Valeu, Rafael Taira, vamos lá, é isso aí, gente. E ano que vem, 2015, tem o WeCast para Android, e aí. Então aqui a gente tá com a equipe, acho que mais fez viagens ao redor desse globo terrestre que conhecemos, né? Nós temos representantes de quase todos os continentes. Só não tem alguém que foi pra África, né? Só a África que a gente ainda não tem. Nem pra Oceania, né? Mas de resto? Mas de resto, todo mundo aqui, acho que já deu uma passadinha. Foi babaca, né? Todo mundo com monóculo. Então, aqui eu já viajei, já viajei um pouco aqui por a rodada do mundo. Sou fodão. Aqui é o Mugi e eu já estive em 3 países em menos de 30 segundos. Oh, yeah. Olha aí. Você foi na Tríplice Fronteira também, Mugi? Porra. Isso é muita injustiça. Ah, aqui é o Seiji, saudades de Berlim. Ah, eu quero voltar pra lá. Que babaca. Tem essa notícia dos 25 anos da queda do muro, eu só tenho fico morrendo de saudade agora. Meu colega de quarto é da Alemanha, ele deve estar pensando a mesma merda. Aqui é o Bira e hoje eu vou ser muito babaca. Uia. Hoje eu vou esbanjar babaquice. Nossa. E hoje eu vou pisar na sociedade. Não, mas você vai ser mais babaca que eu, cabeça? Com certeza. Caralho, você vai ser babaca pra caralho. Cabeça já foi pros Estados Unidos? Não, então toma, cabeça. Toma, cabeça. Aqui é o Kuroki. Esse ano foi tão foda, mas tão foda, que esse ano eu consegui ir pro Japão. Esse ano eu consegui dormir com 5 pessoas num motel, numa viagem. Uia. Mas não rolou nada. Mentira. O ápice desse ano, o ápice desse ano foi quando eu fui semana passada, tá? Pra um lugar, entrei na casa de alguém e me ofereceram pizza e ainda por cima eu consegui derramar azeite. Quem come pizza com azeite, velho? Só em São Paulo mesmo, velho. Todo mundo, é todo verdade, mundo. Só quem come pizza com azeite é muito babaca. Eu consegui derrubar azeite na casa do Panda e da Fer. Ô, Kuro, que eu já digo assim, tem uma pessoa aqui nessa gravação que derrubou Coca-Cola em cima de um frango, sabe? Eu falar que é Mugi. Nossa! Espalha! Espalha! Altas histórias aí. Bem, e sem mais delongas aqui, gente, então vamos, assim, falar um pouco das melhores viagens que a gente já teve aqui, né? Porque, assim, querendo ou não, acho que a gente já viajou, teve várias viagens, mas vamos falar da melhor, daquela que a gente mais gostou, daquela que a gente falou que, tipo, foi épica até o momento da nossa vida. Ah, sem querer falar, já falando, a gente tem um correspondente internacional no momento, né? Que está em viagem, né? Que é o senhor Bira. Yo no lo conozco, senhor. Ó, já digo logo, se ele cai da gravação, o Obama tá ouvindo tudo, é culpa do Obama. Diretamente de um prostíbulo. Diretamente perto de um prostíbulo perto de Washington. Ou melhor ainda, né? Ainda tem mais clássico. Exatamente, porque não é um prostíbulo qualquer, é um prostíbulo do lado de Washington. Não, peraí, Washington Estado? É, Washington DC, cidade. Então, beleza. Ah, é claro, porque é um perto do outro, o Mugi. Um fica do lado Atlântico, outro fica lá no Pacífico. Não, eu sei, mas queria. Não, eu só queria que ele explicasse pra qual Washington estava você. Washington Estado é tipo. Cara, é do lado do Canadá ali no noroeste. É, tipo, fronteira com Canadá. Com gelo, na verdade, né? Porque nem Canadá existe ali, é só gelo. É isso. Não fala assim do Canadá. Não fala assim do Canadá, eu quero ir pro Canadá. Não fala assim do Canadá. Foda-se o Canadá! América! Fuck yeah! Nossa, o peixe tá em êxtase aí, velho. Caramba! Eu senti um bar dentro do Tente agora. Eu moro em Connecticut, que é também chamado de New England, né? Que é uma das 13 colônias originais dos Estados Unidos. Uhum. E o terceiro menor estado americano. Um dos 3 menores, né? Mas também, cara, o mais escroto é que Connecticut é o estado mais rico e o condado que eu moro, né? Que é Fairfield, é o condado mais rico dos Estados Unidos. E eu sou um pobre fudido que depende do governo pra tá aqui. Quem era Tenshi? Quem era Tenshi, cara? Quem era? Quem eras tu? Quem era o Birajara, mano? Que não falava nem Connect Cut direito. Agora... olha aí. Connect Cut. Oh my, oh my. Tu é louco, Shinji. Maluco. O cara viajou... Oh, e o mais escroto que eu tive que vir pros Estados Unidos pra aprender Nihongo. É verdade, né? Mas então, Tenshi, essa viagem que você tá fazendo agora, no momento, você pode falar que é, tipo, a melhor viagem que você já teve até agora? De longe é a melhor. De longe é a melhor que eu já fiz na minha vida. Velho, eu moro numa irmandade. Opa! Eu não preciso falar muito. A zoeira é tipo... Não, a zoeira never ends aqui, velho. Ah, a gente viu uma foto do Tenshi bêbado, né? Depois da festa do Halloween. Então. A cara de derrota dele. Vocês querem que eu explique isso agora ou depois? Eu vou explicar agora que você tocou no assunto. Muito importante. Halloween, aqui nos Estados Unidos, é a única festa que as mulheres podem se vestir como... Eu não quero ofender. Sluts. É tipo isso, e ninguém pode falar nada porque tá todo mundo vestido assim. Cara, você bebe demais. E eu bebi demais. Eu não dei PT, né? Perda total, pra quem não sabe. Eu não dei PT. Eu cheguei, o que aconteceu? Eu misturei uma garrafa de Fireball, uma garrafa de 51, com meia garrafa de Malibu, quatro cervejas e uma cerveja no tubo. Pra quem não sabe, é quando você bota a cerveja num cone e tem uma mangueira de pressão que você não tem escolha a não ser engolir a cerveja. E eu fiz também aquela paradinha lá que você chacoalha a cerveja e abre ela no fundo e toma ela toda, tá ligado? Lol. De uma vez só. Então, quando você imagina que mistura tudo isso, aí você imagina, poxa, não estou me sentindo bem, vou correr para o banheiro. Não deu tempo, eu vomitei no chão da casa do meu amigo, eles limparam, foda-se. E eu fiquei 3 horas no chuveiro lá, dormindo. Brasileira é foda, né? Já chega sujando tudo. Cara, eu fiquei impressionado com uma coisa. 51 aí nos Estados Unidos existe? É, também pensei isso. Eu trouxe do Brasil, Trouxe 51 e pitou. Mas é cachaça. Cachaça é um produto de exportação. Mas existe, sim, existe. Não, sim, sim. É, cachaça existe aqui. Sendo que, por exemplo, em Recife eu pago R$5 quase um litro de cachaça. Aqui eu pago $50. Às vezes eu encontro mais barato, mas eu não vou pagar, né? Tipo isso. Ah, sim. Mas o que acontece? A melhor parte foi que agora todo mundo me chama pra beber. Nossa. Ficou famoso. Mas tipo, e nessa sua irmandade aí rola aquelas loucuras lá e tal, das minas e tal, assim. Ah, não, rola direto, véi. Sério, mano? Direto. Pera, não, eu quero saber uma coisa. Existe mesmo aquele caso, tipo, você tá andando de boa, aí passou 3 minas de topless pelo corredor da casa? Ah, então, aqui não acontece, porque... Ah, então... É, assim, tipo, você vê mulher pelada, se você quer saber. Isso é muito mais comum. O que acontece? Nos Estados Unidos é escroto, país escrotinho. Aqui, você não é permitido beber na rua. Isso, eles não podem ver você com álcool na rua, mesmo você sendo maior de 21 anos. Que diabos? Mas você pode correr pelado pelo campus. Eita, pera. Hã? Correr pelado pelo campus pode, cara? Pode. Eu só não sei quem tem coragem de fazer isso em menos um grau, né? Mas... Eu faria. Não, Mogi, não faça isso. Voltando à questão da irmandade, como você tava na irmandade, você teve que fazer isso daí, Tenshi? O quê? Correr pelado pelo campus? Não, não. Não, mas te passaram algum trote, alguma coisa do gênero? Exatamente. Não tem essas provas aí? É que aqui é BR, porra. É porque eu tenho cara de talibã, tá ligado? Cara, eu tô achando que alguém tá omitindo informações aqui. Eu também acho. Você nunca vai saber, nunca, o que acontece nos Estados Unidos fica nos Estados Unidos. O que acontece na Irmandade fica na Irmandade. You remind me of a man. Agora, outra pergunta, Teixe. Em questões de preços, lá no Japão eu notei que as bebidas alcoólicas eram bem mais baratas do que as bebidas normais, dependendo da bebida alcoólica. Por isso que eu fui uma pessoa muito leviana. Como você fala bebida alcoólica, você tá, tipo, se referindo a sake, que é, tipo, bebida comum, ou você tá falando, tipo, tudo? É vodka, cerveja? Tudo, tudo. Um Jack Daniels lá era muito barato. Pelo menos no lugar onde eu ia, e eu achava muito barato, entendeu? Então, tipo, eu vivia bebendo quase todo dia. Aí também acontece isso, cara? Ou não? Acontece. Bebida, se você for, por exemplo, cachaça, é caro. Mas se você for pegar, tipo, cerveja é muito barato, velho. Tipo, muito barato mesmo. Porque o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, se encontra muita cerveja e álcool. Tem uma rede de supermercado muito famosa aqui, chamada Stop and Shop, que ela vende. Mas se você quiser pegar preços mais em contas, é pegar uma variedade de produtos, você vai pra uma liquor store, tá ligado? Uma loja de bebida. A especialidade dela é vender álcool. E é muito barato. Você compra, tipo, sei lá, quase 2 litros, 2,5 litros de vodka por, tipo, $17. você compra as grades de cerveja por, tipo, $12. Por exemplo, Budweiser aqui é água, tá ligado? Na minha geladeira tem água e Budweiser. Caraca, mano, quem era o Tenshi? Ô, Tenshi, eu te entendo, cara, porque eu também tava em Berlim, cara, e é muito barato a bebida alcoólica lá. Nossa, é mais barato que água, pra ter uma ideia. Isso, é mais barato que água. É igual a Coca-Cola aqui. Por exemplo, você vai pedir água, é $2. A Coca-Cola é 1. Então, a garrafinha de água, sei lá, era 1,5 euro. Lá numa garrafa de cerveja, menos de 1 euro. É escroto, cara. É muito escroto. A inflação, cara, não chegou nos Estados Unidos. Cara, tá errado, velho. Tá errado. Tá muito errado. É sério. Tá errado, mano. O que acontece? Eu nunca fiz isso no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, se você for num restaurante, água é de graça. Ah, tá. Aqui não, é. Entendeu? Água é de graça. Então você pode pedir o que você quiser. Tipo, por exemplo, eu até comentei que eu fui no Outback e pedi a porra da costelinha deles. No Outback não, no Hard Rock Café e pedi a costelinha deles. E eu queria beber alguma coisa, sendo que tava, tipo, eu não tava afim de tomar refrigerante, e suco aqui nos Estados Unidos é uma merda, tá, gente? Se vocês vierem pra cá, não peçam suco que só é açúcar. É uma bosta. É xarope. E eu falei, ah, me traz água. Ele, tá bom. Chegou lá, eu, então, não vê água aqui na conta. Ele, não, água aqui é de graça. Eu, what? Ah, então tá bom. É, tipo... Lá no Japão também rola isso, pessoal. Logo quando você senta no lugar, eles te entregam água de graça e tal. Isso. No restaurante. Ou chá. Em Berlim não tinha isso, não. Aqui é água. Aqui em São Paulo, pelo contrário. Eu acho que a água tá o dobro das bebidas alcoólicas e qualquer outra coisa do gênero. Agora então, né? É. Não, pra você ter uma ideia do preço, lá tinha uma garrafa de absinto, cara, 20 euros, 66%. Nossa! Ai, caralho, não fala isso pra mim, Sage, por que você não trouxe? Assim, aqui absinto não é tão comum, né? Aqui, as bebidas mais comuns aqui nos Estados Unidos, assim, pelo menos assim, nas festas que eu fui, sempre tinha um rum chamado chata. Chata? Rum chata. C-H-E-T-A. É, chata. C-H-A-T. Acho que é Double T e A. Foi mal, Double T. E Fireball, né? Fireball. Que é tipo uma... Ah, cara, meio nojento Fireball. É porque ela é doce, você tá ligado? Cê... Quando você toma álcool, você quer se fuder. Você não quer ser algo gostosinho. Que delicinha. Não. Você quer... Caralho, isso é muito ruim. Vou me embebedar. É isso que você quer da sua vida. Que é bebida de garotas, né? É bebida de mulher. Exatamente. Fireball é bebidinha de garota. Véi, eu tomo a porra da garrafa da Pitu de boa. Os americanos fazem aquela cara... A cara da Pitu, sabe? O camarão... Se retorcendo. Chega escroto, cara. É muito escroto. Mas, então, bebida aqui é muito barato. Mas comida é caro. É, por exemplo, muito barato aqui nos Estados Unidos é frango. Frango, tipo, nossa, eu já tô enjoando de frango e peru, velho. Puta que pariu. No almoço lá na faculdade, almoço, café da manhã e jantar. Tem frango e peru. Frango e peru. Frango e peru. Caramba. Aí no domingo tem carne. Aê, carne, finalmente, proteína. Ah, porque carne aqui é muito caro. Não, não, qualquer lugar do mundo é muito caro. Não tem jeito. Exatamente. No Brasil é barato. A gente reclama, mas é barato. Tá caro, gente. Agora, né? Tá caro, mas é barato ainda. Eu achei o mesmo preço do Japão. Tô achando? Desculpem. Eu, tipo, é porque a carne da Austrália é barata, mas a carne, por exemplo, do Japão é a cara de tudo. Não, é muito mas caro. O Japão tem aquela parada que ele não tem espaço pra fazer, tipo, um rebanho gigantesco de vaca, boi, seja o que for. O Brasil tem, os Estados Unidos, caralho, os Estados Unidos é gigante, velho. E tem espaço, e é caro do mesmo jeito, entendeu? Carne aqui é muito caro. Ah, sim. Na Alemanha é muito caro, por isso que o pessoal come muito mais embutido mesmo, né? Eu já fiquei cansado de embutido uma hora, cara, na boa. Cara, eu não sei como era pra vocês na Europa ou no Japão, mas o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe que é o paraíso da compra, e existe o céu chamado Amazon. Ah, sim. Você não precisa comprar nada e sair de casa. Você pode comprar o que você quiser na Amazon. De facas a camisinha, sei lá. Quanto tempo demora pra chegar alguma coisa aí que você pedir? Se você não for usuário Prime da Amazon, o que acontece? Como eu sou estudante e tenho e-mail da faculdade, a Amazon disponibiliza pra gente durante 6 meses o Prime, né? Todas as funcionalidades do Prime, tipo, entrega em 2 dias úteis, você vê a promoção antes do que as pessoas que não são Prime, acessa música, vídeo, essas coisas, durante 6 meses. Depois, eles te cobram $78 o ano pra te entregar qualquer coisa que seja Prime em 2 dias úteis. Isso vale muito a pena. Você comprou uma bicicleta, vai chegar em 2 dias. Você comprou um carro, se eles vendessem, chega em 2 dias. Eles não atrasam, nunca atrasaram. Nossa, e já teve coisa que eu comprei, tipo, o Pop. Pra quem não sabe, aquele Funko Pop, aqueles vinyl figure, tá ligado? Que são aqueles bonequinhos cabeçudinhos, assim. Não é o Bobo Head, mas é um bonequinho cabeçudinho. Você pode botar no Google aí, vocês acham. Funko Mini Crack, tá, beleza. Aí, eu comprei um. Na segunda, era pra chegar na quarta. Ele chegou na terça de manhã. Caralho. Tá vendo? Aqui você paga pela entrega e vai chegar no tempo que eles falaram. É diferente do Brasil, que você fala, ah, vou pagar aqui R$500 pra chegar no mesmo dia daqui a 5 horas. Você paga R$500 e chega uma semana depois. Exato. Entendeu? É foda. Aqui não existe isso. Os correios aqui funcionam. porque tem livre concorrência, entendeu? Eu comprei na Rakuten lá do Japão, foi a mesma coisa, comprei um livro e tal. Aí o pessoal lá te liga pra dizer, olha, a gente já tá aqui com teu livro, a gente tá indo aí. Você tá em casa? A gente pode te entregar? Ah, a gente não pode te entregar. Aí tem do lado da casa, né, lá da share house onde eu morei, tinha uns boxes. Mailbox, né? Que eles deixam lá o produto e te mandam a senha via e-mail. A senha ele faz lá na hora, né? Eu tô ligado, é a mesma coisa aqui. O que acontece? É outra coisa, a gente quando vem pra estudar, depende da universidade, mas a maioria ela te dá uma mailbox. E essa mailbox você pode mandar suas coisas pra lá. E a melhor coisa do mundo, cara, você faz o seguinte. Vamos dizer aqui que eu quero comprar esse belo sapato vermelho de $300 aqui, salto alto. Ui. Eu compro ele e ele é Prime. Ele vai chegar em 2 dias, ele vai pra minha mailbox na faculdade. Quando chegar na minha faculdade, a Amazon vai me mandar um e-mail dizendo, ó, foi entregue o seu produto. A faculdade vai me mandar um e-mail dizendo, ó, você pode vir pegar o seu produto. Você vai na sua mailbox, pega a sua senha, entrega e pega o seu produto. Caraca. Que beleza, hein? Cara, é coisa de outro mundo, velho. Outro mundo. Esse negócio de entrega de 2 dias é tipo, é coisa de o produto tá na Califórnia, tá ligado? Que é a outra costa, outro lado do país, e você tá em New England e ele chega em 2 dias. Eu falo, como? Não tem como. Milagres. Olha aí. Bom, mas ó, o Tenshi ele tá falando de algumas coisas de choque cultural que ele teve, né? Só quero saber se tem mais histórias também, né? Sobre esses choques. História que eu mais tenho. Tem algumas que não pode contar. Também tem algumas também. Tem coisa que não se pode falar aqui, a não ser que o cast vai pra 18 mais ou proibidão. Ah, é verdade. Mas é sério, tem coisa que, pô, quando você é intercambista, você não pode falar, não. Metade das minhas histórias aqui, eu já tô cortando aqui já, peraí. Deixa eu apagar essa. Não, uma coisa que eu queria também falar aqui rapidão é, o Tenshi ele já meio que falou, mas a gente tá mais focado nele, mas lembrando aqui que é que ele está no momento lá nos Estados Unidos. Exato. Mas fora ele, a gente também teve o Sage, que ficou bom tempo na Europa, na Alemanha. 40 anos. É, em Berlim, né? Saudades de Berlim. E o Kuroki, que ficou um bom tempo também no Japão, né? Diferente do Sage, 3 meses. É porque o tempo pra gente passa diferente, né? Eu sou pequeno e tal. Exatamente, sua expectativa de vida é menor. Obrigado, Tenshi, obrigado. Muito obrigado. Todo mundo da staff aqui do Projeto X é tudo pequeno. Só você que é alto. Foda-se. Quem mandou ser alto? Meu professor na faculdade chegou e falou, é proibido um cara ser alto que nem você. Mas, velho, uma outra coisa... Mas é sério, os americanos são muito altos, por natureza. Ah, os alemães também, eu digo logo. É, tipo, o brasileiro é baixinho. Assim, às vezes chega a ser absurdo. Por exemplo, o cara tem a perna curta e o tronco alto, ou o tronco alto e a perna curta. Aí o cara fica meio estranho. Você olha pro cara, tem alguma coisa errada ali. Eu acho que quando Deus tava desenhando aquele cara, ele não tava sem borracha. Alguma coisa assim, tá ligado? E aí, Seiji? Quais são as histórias aí, Seiji? Ah, eu digo logo, primeira coisa, quando eu ia pra Alemanha lá, né, pra faculdade ali, né, ia receber o convite pra estudar lá, aí é o seguinte, o pessoal tava lá sabendo assim, olha, vai vir um brasileiro e tal, na faculdade, é beleza. Aí o que eles esperam? Um típico brasileiro, ir lá, né, cara, que eles vêm nas notícias do exterior, né. Aí chega lá um japonês, baixinho, meio antissocial, que não sabe falar de samba, não quer falar de carnaval. Ele não sabe jogar futebol, né? Não, ele não sabe jogar futebol. Aí imagina a cara de decepção dele. Coitado. Mas é o seguinte, de histórias mesmo, assim, algumas coisas de choque que eu tive, cara, olha, uma das coisas assim, que eles são muito organizados, muito mesmo, nossa, é incrível, lá funcionam as coisas, por exemplo, transporte público, nossa, você disse que ele vai chegar pontual naquele horário, ele chega pontualmente naquele horário, o ônibus, o trem, o metrô, tem uma placa dizendo assim, ó, olha, o ônibus passa nesses horários tal, tal, tal, tal, tal, e ele passa nesses horários. Deixa eu falar, não tem algumas estações de ônibus, que eu sei que eu acho que tem na Europa, não sei aonde, mas que fica mostrando aonde que tá o ônibus passando no momento. É, então, ele não diz onde ele tá passando, que eu estive lá, mas ele diz assim, ó, passa nesse horário e vai vir, né? Ou talvez tenha assim do metrô dizendo assim, olha, daqui a alguns minutos tá vindo o trem ali, né, nesse horário e tal, e tal, e lá tal. No Japão também tem isso, até mesmo nas plaquinhas lá dizendo, olha, estação tal, daqui a 2 minutos chega na outra estação, daqui a 5 minutos na outra estação. Até o final do coisa tem lá dizendo quantidade de minutos que falta pra você chegar lá. É bem aqui nos Estados Unidos o transporte público é bem bosta. É carro, né? Sempre é carro, né? Porque todo mundo tem carro, a gasolina é muito barata, então eles não investem em transporte público. Assim, você tem as linhas de metrô gigantesca, de trem, de tudo que são boas. Mas, por exemplo, você quer pegar um ônibus? Nossa, você tá fudido. É uma bosta. Não. Né? Em compensação, por exemplo, lá em Berlim, por exemplo, como é uma capital, lá ele tá bem desenvolvido a parte de transporte subterrâneo, de metrô, o de trem também, né? E o ônibus também, né? Bem assim. Mas a grande maioria também anda de bicicleta, que é muito comum lá, o pessoal andar de bicicleta. Tanto que já chegou um momento que eu fiquei em cima de uma ciclofaixa e vi o cara assim, ô, sai da frente, seu desgraçado, seu brasileiro filho da mãe, sai daí, porra. Tá sempre ali, né? Eu nunca prestava atenção nisso, né? Mas aí depois eu descobri, ah, isso aqui é uma ciclofaixa, não fica em cima disso, porque vai vir alguém na preferência, né? E logicamente tem bastante carro também, né, cara? E eu pensava que teria muito carro europeu, mas como tem muito carro japonês lá em Berlim, rapaz do céu, tem muito! Oh, tem até um fato interessante pra contar. Que estranho. Que acontece. O meu colega de quarto tava conversando com um amigo meu intercambista também. Ele é brasileiro, ele mora no Crato. Tava conversando, falando que, tipo, ele é funcionário público no Brasil, né? E falando que quando voltasse pro Brasil, ele queria comprar um carro novo. Ele tava pensando em comprar um Fox e tudo mais. Aí o alemão virou assim pra ele e falou: pô, você vai comprar um Fox? Por que você não compra um Audi? É o mesmo preço. Aí meu amigo olhou: tá maluco? Eu moro no Brasil, filho. Você tá louco? Se eu for comprar o Audi, eu vou ter que vender meu rim. Ele: não, pô, mas não tem fábrica da Volkswagen no Brasil. Você tá maluco, velho? É o que mais tem naquela porra. Mas tem fábrica da Audi. Não, velho. Audi no Brasil é só importado. Cara, a diferença, tipo, o cara pensa que, sei lá, tipo, pra mim a Europa é easy life, tá ligado? É porque pra lá é a mesma coisa, entendeu? É, pra ele é a mesma coisa, tipo... Cara, chega a ser um absurdo, porque se a gente pegar o globo e for botar assim, tipo, em level de videogame, a gente tem América do Sul, que é hard, certo? A África, que é insane. Estados Unidos e Canadá, que é moderate. E a Europa, que é easy. A Ásia fica meio à parte, assim, porque ela tende entre very hard e hard, tá ligado? Depende. Depende da área lá. E é muito absurdo. Sério, ninguém me perguntou assim e chegou e falou: ô, vocês moram em árvore? Não. Mas eles chegaram assim: você já fala espanhol ou brasiliano, tá ligado? Nossa, já rolou essa parada aqui. Então, você fala brasiliano? Ele fala, tipo, nem sei como eles falam direito, mas a tradução é brasiliano, tá ligado? Então, né, jovem? Eu prefiro que você fale que eu falo espanhol do que brasiliano. Olha, eu já digo logo também nesses clichês, ó. Eu fui uma vez num restaurante brasileiro lá em Berlim, que eu entro, música tema de fundo é salsa. Assim, como assim, cara? Salsa? Tá errado isso aí, pô. Coisa errada. Não, mas voltando assim, a parte de carros, né? Então, mesmo sendo comum essa parte de carros asiáticos, né? Japoneses. Uhum. Mas frota de táxi, cara, você toma um choque também, desgraçado. Tem Alfa Romeo, tem BMW. Nossa. Lá, tem os Mercedão, os Audis da vida. Cara, taxista andando assim, porra, eu também quero ser taxista. Tá boa, cara. Mas eu duvido que lá em Berlim tem o que eu tomei o maior susto da minha vida, como eu tomei lá no Japão. Estávamos eu e mamãe chegando lá de boa, porque primeiro mês eu fui com a mamãe, né, e tal. Uhum. Aí quando a gente chega pra pegar o táxi pra ir até o primeiro hotel, que no caso a gente foi ficar lá, eu fui tentar abrir a porta, o meu japonês ainda era meio nojentinho, e aí quando eu toquei a mão no negócio, o negócio abriu sozinho, mano. A porta do táxi abriu só, mano, foi... Nossa. Já ouvi falar dessa história. Eu já ouvi também falar disso daí. Foi muito foda, minha mãe disse, caraca, véi! Sério, mamãe ficou muito impressionada. E eu fiquei mais ainda, porque eu também eu não tinha visto isso, cara, em nenhum documentário, nem nada. Não, cara, eu já tinha ouvido falar. Cara, como assim, velho? Abre a porta e fecha só, mano. É muito foda, tá ligado? Não, velho. Eles vieram me pegar no aeroporto, a faculdade veio me pegar lá no aeroporto, foi a mesma coisa. O carro, eu tocava na maçaneta, a porta abria sozinha. Aí eu tocava de novo, a porta fechava e eu... Nossa, que é isso? Tava louco. Como assim? O meu foi normal, o táxi, mas eu vim num Alfa Romeo, assim. Nossa, que é isso? Cara, um Alfa Romeo, primeira vez que eu entro num Alfa Romeo. Que foda, mas num táxi. Pô, como assim? Então, essa é uma coisa que me chama muita atenção aqui nessa faculdade. O que acontece? A Fairfield, ela é considerada um campus, né, pequeno. Uhum. Mas ela é $70 mil o ano acadêmico. Então, pro cara tá aqui, o cara tem muita grana. Velho, eu já conheci um cara de Portugal que é dono de banco. Eu conheci o cara que o pai dele é dono de uma das boates mais fodas de Nova York. Uhul. E tipo, aí amanhã eu vou tiro uma foto do estacionamento pra vocês, aí vocês só vão ver Audi, BMW, Camaro, Hilux, só vai ver isso. Ninguém tem carro de fudido aqui, não. Quem é fudido que nem eu anda de bicicleta. Ah, não, lá também é só bicicleta, por causa pra economizar bastante, né? Mas os táxis são fodões, ainda assim. São, pô, é absurdo. Não, mas lá transporte, assim, ele é relativamente barato, eu digo assim, né? Mas ele compensa muito pelo quanto você paga, pelo quanto você rodeia, né? Por quanto você anda, né? Lá eu acho que não é que nem em Japão, que você tem que andar por estação, pelo quilometragem. Você pega um bilhetinho, assim, e assim, ele tá nesse horário e você anda na boa. boa, cara. Só que um choque que eu tive. Plataforma de trem e metrô. Não tem catraca pra entrar. Não tem. Então, como é que funciona esse sistema, maluco? Pensando nisso agora. Que é o seguinte. Você compra o seu bilhete, uma macaninha lá, e valida ele, o horário. Então, ele tem esse horário. Ó, esse bilhete vale desse horário até 2 horas, 3 horas de viagem. Certo. Então, mas não tem catraca. Então, qualquer um que tem bilhete pode entrar também, né? Aí que tá. Então, esse negócio assim de ser esperto, o brasileiro que for lá, por exemplo, ele pode entrar sem bilhete e ficar circulando, né? Cara, isso aqui no Brasil não ia funcionar mais. Não funciona. Por que isso funciona lá? Por causa da questão cultural. Lá, os alemães, eles têm a consciência de que eu tenho que fazer isso porque é o certo, né? Como fiscalizam isso? Tem um fiscal, né, da empresa lá de transporte, e ele fica olhando assim, ele... É coisa aleatória. De vez em quando ele aparece num vagão e ele fica perguntando um pra um. Tem bilhete? Tem bilhete? Tem bilhete? E se ele pega alguém sem bilhete, ó, ele dá um esporro bem alto pra todo mundo ouvir. Ele fala assim, ó, seu nome, documento, endereço, tá multado e a multa é alta. É, aqui tem essa parada também. Mas, peraí. Já teve caso que você tava, tipo, dentro do vagão e aconteceu isso? Ah, eu já vi, cara. Caraca! Eu já vi isso. Cara, não é legal a sensação. Você receber bronca em alemão ainda. Porra. Nossa. O alemão, na verdade, quando fala alemão, parece, já é normal você falar nervoso, né? Cara, eu já recebi uma bronca de um alemão, porque eu tava tirando foto dentro de uma banca ali de jornal, você não pode. Assim, ai meu Deus, tá bom, desculpa, moço. Para de dar bronca ali. Aí é questão mesmo de brasileiro, que por exemplo, lá no Japão, não tem a catraca, a parte de realmente você passar na catraca, mas você tem que passar o seu cartãozinho, ou o seu ticketzinho na maquininha do lado, de querendo ou não. Mas dá pra você passar. Teve uma vez que eu cheguei a passar, porque realmente eu não sabia como que funcionava, nem como que tirava o ticket, comprava o ticket na época e tal. Então, na primeira vez que eu andei de trem lá no Japão, eu fiz alguma coisa assim. Mas, tipo, já na segunda vez, que quando eu fui, acho que fui trocar de plataforma, alguma coisa assim, que era muito longe, aí o guardinha saiu do local onde ele tava e veio falar comigo, ó, você tem que pagar primeiro e tal. Mas, tipo, foi super tranquilo. Agora, teve uma vez que eu furei fila lá no Japão, que todo mundo ficou olhando pra mim. Tipo, ninguém veio falar comigo, mas todo mundo ficou olhando pra mim. Eu nunca mais furei fila na minha vida, mano. Até aqui no Brasil, sem sacanagem, eu não furo mais fila. Porque, cara, eu nunca tive tanta vergonha de mim mesmo como eu tive naquela vez. Porque eu furei fila sem saber, sabe? Tipo, sem... por costume. Não era... Não foi, tipo, realmente por querer, sabe? Ah, eu vou furar fila porque eu sou foda. É costume brasileiro. Exato. A gente tem esse costume. E tava muito, muito desorganizado. É por isso que eu acabei entrando de babacão lá na hora. Mas também eu nunca mais fiz isso, mano. Nossa. Não. Seu babaca. Então. A primeira vez que eu fui pegar trem lá, eu também vi assim, cara, não tem catraca, como assim? Como é que eles pagam? Onde eles pagam esse negócio, né? E segundo, outra coisa, lá as portas, eles não abrem automaticamente tudo, né? Tem um botãozinho na sua frente, pra você apertar o botãozinho e ele abrir a porta, né? Ele é prático, porque ele, por exemplo, tá inverno, tá frio, né? Você não pode ficar abrindo todas as portas, porque vai ficar frio lá dentro do vagão, né? Só que eu não sabia que tinha que apertar o botãozinho pra abrir, aí eu fiquei parado. Ué, aí o trem foi embora. Ué, por que ele não abriu, cara? Ah, mas, ou seja, uma coisa que tem tirar contigo, de dúvida. Algo que eu senti muita falta lá no Japão, mesmo sendo um dos lugares mais bem sinalizados do mundo, lá em Tóquio eu senti muita falta de saber pra onde olhar, sabe? Porque, tipo, o fato de ser tão bem sinalizado, mas ter tanta poluição visual, acaba te ferrando, porque eu não sabia por onde ir, e tinha umas estações assim, que, por exemplo, era tudo em japonês, e era tudo em kanji, e eu não sabia porra nenhuma. Aí ficava tipo, mano, o que é que eu faço, velho? Entendeu? Eu olhava no aplicativo, minha internet não funcionava, aí eu começava a me desesperar, e dava vontade de chorar, aí eu pegava o mapa, me virava e conseguia dar um jeito e chegava no lugar lá. Outras vezes eu já peguei a linha tal e acabei parando tipo 15 a 20 estações depois, ou então na última estação, porque eu era idiota e não sabia como que funcionava. É. Como é que era isso lá na Alemanha? Eu acho que não dá pra fazer muita comparação entre Tóquio e Berlim, né? Porque Tóquio deve ser uma população do quê? Mais de 10 milhões de pessoas, né? Uhum. Berlim tem quantos? Berlim tem 3 milhões e meio, né, de habitantes. Ah, entendi. Então, ele tem bem menos pessoas, né? E a linha, assim, a faixa de metrô, por exemplo, ali não é tão grande contra o Paris, Londres, né? Mas ele é, sim, razoável. Então, acho que a poluição visual não tem muita coisa, né? Em comparação a essas metrópoles que o Kuroki falou, né? Tóquio, por exemplo. Mas, assim, ele é bem sinalizado, sim, né? Só que tá tudo em alemão, né? Você tem que dar um jeito de entender. Por isso que é sempre mais prático você tá com seu mapinha, né? E esse é muito fácil. Você tá com seu mapinha e você identificar facilmente pra onde você tem que ir, né? É bem prático, eu digo assim. assim. Você nota facilmente que tem muito turista. Ah, e uma coisa muito legal que você tem que falar dos berlinenses, né? Pessoal de Berlim. Cara, eles são muito receptivos aos turistas. Muito. Sério? Sim. Não, eu imagino que sim, porque o meu roommate, ele é receptivo. Sim, é porque assim, segundo me explicaram, né? Teve toda aquela estigma, né, da Segunda Guerra Mundial, que os alemães viraram os vilões, né, da história. Assim, eles são os vilões da história. E é o seguinte, os alemães, na nova geração, eles querem mudar muito esse rótulo, né? Por isso eles tentem ser o máximo receptivos que eles podem ser. O máximo, assim, ser acalorados, venha, cidade é feliz, somos alegres, sim, nós vamos mudar o passado, sim, nós vamos mudar tudo isso, e eu quero que vocês entendam que a gente não é que nem aqueles da geração que fez toda aquela merda, né? Nós somos novos nazistas, nós não vamos perder mais duas guerras. Não, nós somos pessoas de bem, sim. Eu quero que vocês saibam que nós somos pessoas de bem. Não, eu sei, não, mas exatamente, eu posso tirar, porque acontece, meu roommate não é o único alemão que mora aqui, né? Tem ele, aí aqui embaixo tem uma menina também, que também é da Alemanha, e tem uma outra menina que joga basquete. E os três são, tipo, muito gente boa mesmo. Eles, tipo, conversam normal, não tratam você com desrespeito, eles gostam de perguntar. É muito legal, eu gosto de conversar com eles. Eles são muito gente boa mesmo. Então, se três estudantes são assim, eu posso tirar pra uma boa quantidade. Eu conheci também uma mina lá de Berlim, lá no Japão. Tanto é que ela é tão legal, mas era tão legal, que ela foi adotada, meio que adotada por uma família japonesa. Ela foi pra lá uma vez, aí passou um tempo lá, conheceu essa família, a família gostou muito dela e disse pra ela assim, toda vez que você quiser vir pro Japão, você pode vir pra nossa casa, que a gente dá um jeito aqui de você ficar com a gente. Ela voltou pra lá, no caso pra Berlim, terminou lá o mestrado dela, ela é super culta e tal, e ela, tipo, acho que tem uns 4 a 5 anos a mais que eu, e ela é muito linda, meu Deus do céu, parece um modelo. Ai, Jesus! Aí eu digo logo, saudade de Berlim por isso também, cara. Você olhava na esquina, meu Deus, meu Deus. Eu não preciso ir pra Berlim pra saber que as mulheres são gatas, porque 75% do meu campus é de mulher, né? Ah, sim, né? Ah, começou. Olha aí, eu vou esbanjar. Alguém cria uma vinheta aí do Tenshi Babaca aí? Babaca. Tenshi Babaca. Cara, mas é o seguinte, quando você volta aqui pro Brasil, você toma um choque também violento. É meio estranho, né? Porque assim, você tá aqui no Brasil, você fala mal do país, né? Aí você tá lá fora, você reclama assim, cara, que saudade do meu país, meu Deus do céu, que coisa foda ali. E quando você volta aqui pro Brasil, você, cara, que saudade daquele lugar, puta que... Você é a pessoa indecisa, né? Porque, tipo, você quer tá lá e quer tá aqui ao mesmo tempo. Não, e sabe uma coisa bizarra também? Isso acontece mesmo, eu digo assim, aqui que a gente tá no Brasil, a gente fala muito mal do nosso país. Só que quando a gente tá lá fora, você não admite que fala mal do seu país. Você não admite. Vai falar mal do meu país não, caramba. Fala mal do meu país não. É uma merda, eu sei, mas só eu posso falar mal dele. Só eu. Exatamente. Eu que moro nessa merda. A merda é minha. A merda não é sua. Mas é que nem filho, tá ligado? Tipo, geralmente, tipo, os meus pais, eles falam um monte pra mim, mas eles não aturam que alguém fale alguma coisa pra mim, entendeu? Exatamente. Não, por exemplo, eu tava lá em Berlim e falei assim, cara, o negócio do trânsito tá terrível, ó, tá lotado assim. Aí eu vejo assim dentro do vagão, cara, mas eu consigo movimentar meus braços, consigo girar ele. Você tá reclamando que tá lotado o negócio. Você nunca foi pra São Paulo, você tá falando o quê, amigo? Aí é questão mesmo de local, né? Porque, por exemplo, tinha muita coisa assim lá no Japão que eu chegava a pesar, porra, nos 2, 3 primeiros meses que eu tava aqui no Brasil, até quando eu fui lá pra São Paulo aí com vocês, tinha hora que eu ficava, olhava pra uma coisa e dizia, nossa, parece com o Japão. Nossa, o Japão é muito diferente disso aqui e tal. Eu ficava lá de, porra, eu queria muito estar lá e lá e tal. Mas eu chego à conclusão que, por exemplo, quando eu tava lá, tinha muita coisa que realmente eu pensava, pô, no Brasil não é desse jeito. Pô, só um negócio lá de você não poder tocar no ombro de uma pessoa, que isso era considerado assédio sexual dentro de um... Ah. Dentro de um vagão de trem, sabe? Foi a coisa mais tensa do mundo. Meu Deus. Porra, imagina. Tu tá assim com... Tu não pode ficar com as mãos pra baixo, porque senão o nego vai... Tu pode sem querer bater com a mão na bunda de alguém. E se tu bater com a mão na bunda de alguém, vão dar aquela ligação bem marota e dizer assim, olha, tem um brasileiro, filha da puta, assediando uma menina aqui. Vem cá prender ele. Na mesma hora, mano, a galera chega lá e me manda prender, sabe? Então, tipo, temos os nossos problemas, mas tem muita coisa aqui que realmente é melhor, sabe? Ah, então, é exatamente. A mulher aqui tem muito mais, vamos dizer assim, poder do que o homem Porque o que acontece? Aqui, se você tocar na mulher e ela falar não, é assédio sexual, porque é não consensual e você vai preso como estuprador. Carai. Você vai ser julgado como... É, aqui é assim. Não quer dizer que não exista. Existe, mas é exatamente assim. No Brasil, a mulher fala não, aí você insiste. Aí a mulher fala não, você insiste. A galera faz isso. Aqui não. A mulher falou não, a galera fala tchau, vazei, não tá aqui. É por isso que as mulheres que chegam em você aqui, tá ligado? Você tem X sendo babaca de novo. Beleza. Não. Ele tá sendo super babaca. Mas agora eu que vou ser um pouco babaca agora. Voltando a falar sobre o Japão, uma coisa também que eu notei lá é que, por exemplo, teve uma moça, eu saí um tempo com ela, e que no final da viagem, ela queria casar comigo. Ela me pedia em casamento, saca? Então, tipo, eu saí com várias moças, mas essa moça em especial queria que eu fosse na imigração, que eu, tipo, desse um jeito de ficar lá, mesmo mudasse meu visto e tal, e que ela disse que por ela tava tudo tranquilo, dela me sustentar por alguns meses, até ela arranjar um emprego. Olha, mano, aí. Até hoje eu me arrependo. Por quê? Cara. Primeiro, ela era vietnamita. Ela era linda, velho. Cara, pô, as vietnamitas são bonitas. Ela chegava pra... Mano, ela chegou pra mim de zoeira uma vez. Porque ela, até hoje eu converso com ela e ela sempre brinca muito comigo. Ela tava me falando que, tipo, nossa, todos os brasileiros são pretos. Você é preto. Você é negão pra mim, sabe? Tipo, pros meus olhos, você é negão. Exato. Tipo, ela falando essas coisas assim e eu olhava, como assim? Eu? Negro? Eu sou meio pardo, cara. Como assim? Eu sou semi-preto aqui. Não sou negro, porra. Ainda não acho que eu sou negro, mas se eu fosse, tanto faz. Bom, e tipo, quando aparecer lá no Japão, tu tem dois tipos de mulheres. Tu tem aquela menina bem desenho mesmo, animado, que as minas são bem... Ai, não me toca. Se tu tocar nela, a mina... Ah! Sério? Não, peraí, sério? Tem essas minas. Tem mina lá que, tipo, se você tocar na mão dela enquanto você tá conversando e tal, é capaz dela realmente ter um orgasmo, porque os homens de lá não sabem chegar nas mulheres. Então, tipo... Quando você simplesmente é um pouquinho mais... Ousado. Ousado, assim, em chegar, em tocar nela, ou então falar certas coisas que um japonês não falaria, a garota acaba, tipo, nossa, ele é diferente, ele é legal e não sei o quê. Ah, geralmente é assim, né? Pelo fato de ser estrangeiro, eles relevam muitas coisas do que tu fala. Então, esse é que fica fácil. E tem os outros tipos de garotas, que são aquelas garotas que tu vai na boate, ou então que você vai algum canto lá no Japão, você encontra do nada, e a mina faz sexo casual de boa, e ela é muito de boa. É tipo, é uma mina super de boa. O foda é que as japonesas não gostam de escovar os dentes. Esse é o único problema. Ih, que coisa. Nossa, que coisa, entendeu? Cara. Que triste. Então, tipo, é muito complicado. É tipo, o Japão é um ótimo lugar pra você pegar a mulher. Mas a primeira coisa que eu pedia pra toda garota com quem eu saía era pedir pra ela escovar os dentes e tal, tomar um banho e tal. Porque eu ficava muito cabreiro. Você dava com uma pastilha de house, tá ligado? Ó, dá uma chupadinha nessa pastilha aqui. O xilintol lá e os chicletes lá, eu comprava aqueles tubão que tem lá na casa do Panda, sabe, do xilintol. Uhum. Pronto, pegava um daquele e andava com um daquele na bolsa, porque, mano, eu não aguento o meu bafo quando eu tenho bafo. Imagina dos outros. A das minas lá que não gostava de escovar os dentes. Pelo amor de Deus. Cara, isso é uma coisa que você falou, esse negócio do sexo casual, que também aqui é muito comum. O que acontece? As americanas, elas têm esse sério problema que é assim, eu faço sexo com você, mas a gente não vai beijar. Elas têm esse negócio de que eu só beijo em duas ocasiões. Primeiro, eu tô muito bêbada. A segunda, eu tô namorando esse cara. Tô nem aí pra isso, mas tudo bem. A mulher vai fazer sexo com você e não vai te beijar. Eu aceito de boa. Eu não tô reclamando de nada. Mas... Mano, se tu é exatamente não quer, isso, tá ligado? No Brasil, você beija é primeiro pra depois, a maioria das vezes, né? Tu tem um ritual, né? É, exatamente. Lá fora não, lá é tudo aberto, o né? Ritual vem depois do sexo. Exatamente, porra, saudades. Ai, vocês estavam falando dessas histórias aí de sexo, assim, eu lembrei de uma história maluca também, cara. Ô, louco, o Cid? Olha não, aí. Não, olha aí. Para. Não, Eu tava ouvindo. Lá tava eu pegando um trem pra Dresden. Dresden é uma cidade ao sul de Berlim, né? A sudeste da Alemanha. Perto da República Tcheca, né? E eu tava lá no trem, assim, e o trem é aqui por cabine, né? Então se divide lá por mais 6 pessoas lá dentro. Aí eu tava lá, tava ouvindo minha musiquinha lá indo pra Dresden, devia ter mais 2 outras pessoas. Aí entra 2 garotas lá. Aí você tá ouvindo as músicas, e de repente você escuta elas falando assim, em português. Aí eles tão comentando as histórias delas, assim, né? Eram 2 brasileiras, e conversando aquelas histórias histórias picantes delas. Já que tem um monte de estrangeiro aqui, aí tem um asiático aqui também, né? Ele, assim, ele não vai entender nada do que não falar, né? Então vamos contar as histórias, assim, picantes, né? Ah, eu peguei esse cara ali, foi uma noite de sexo maravilhoso com o cara lá. Puta, a gente foi fazer, depois foi uma casa de swing, se divertiu pra caramba. Cara, Berlim é uma cidade maravilhosa, depois a gente vai pra Paris, depois vai pegar outros caras aí, pros homens, vai fazer tudo isso. Aí, imagina a minha vontade de chegar e falar assim, gente, eu sou brasileiro, eu tô entendendo tudo o que vocês estão falando. Nossa! Não, eu fiquei na minha, na moita, ouvindo mais histórias. Ah, cara, ia ser muito divertido. Tipo, quando ela estivesse acabando, quando tu estivesse indo embora, eu virava assim, com aquele olhar e falar, tchau, meninas. Aí eu fechava a porta e ia embora. Eu tava com vontade, mas elas desceram bem antes, cara. Ou então, você fala, tchau, gente, até a próxima. Mugi, você que tá aí quietinho, conta mais histórias também, cara, que você deve ter. Então, cara, eu tô deixando vocês falarem bastante, porque as minhas histórias, elas estão mais focadas em viagens internas dentro do Brasil, né? Se é interna, é no Brasil, né, sua anta? Não! É. Pô, Mugi! Então, pleonasmo! É nóis! Não, mas então, Mugi, mas você falou que você, tipo, assim, se você viajou pra fora do Brasil, tipo, você foi ali pela América do Sul, conta, porque é viagem não, então, internacional. Mas aí que tá, tipo, de viagem internacional mesmo, eu só tenho a Tríplice Fronteira. Mas é que, assim, eu tive bastante viagem, assim, por dentro do Brasil. Praticamente eu viajo todo ano, de entre estados, né? Eu viajo sempre de São Paulo pra Minas, eu acho que é mais corriqueiro, eu tenho uma chácara em Minas. Mas eu nem conto como viagem pra mim, enfim. O que eu conto como viagem mais são, por exemplo, quando eu vou pra Espírito Santo, eu vou, tipo, direto. Eu gosto muito de Espírito Santo, eu acho bem legal lá. Mug visitou muito a Pedra Azul, né, Mug? Não, cara, é na boa. Eu tenho um recado pra Fer agora, que ela deve estar escutando a gente. Cara, na boa, você não vai pro Espírito Santo pra ir pra Pedra Azul, cara. Na boa, sério, você não sai de outra cidade, de outro estado pra ir pra Pedra Azul. Na boa. Viu o povo do Espírito Santo? Nem o povo do Espírito Santo vai pra lá, velho. Bem, mas aí o que eu tenho bastante, no Espírito Santo, geralmente eu viajo com família, assim, então eu sou mais comportado, digamos assim, falando, né? Agora teve viagens que... Tá bom. Aham. Agora teve viagens que eu fui um pouco mais, assim, juvenil. Teve uma viagem que eu gosto muito de lembrar, que foi quando eu fui pra Foz. Cara, foi uma viagem muito legal, eu até tenho que agradecer o pessoal da equipe do Anime Foz, que eu fui por eles, eu não gastei um centavo naquela viagem. Tacaram giz em você, né? Não, essa foi pra Maringá. Nossa senhora. É outra. A de Foz eu fui de avião pra lá, não fui com o pessoal da banda. A de Foz eu não gastei com um centavo, eu fui de avião pra lá, o pessoal pagou passagem e tal. Olha, eu fui lá pra fazer palestra e outras coisas. O que você visitou lá em Foz? Então, eu fui pro... Paraguai. Não, você vai pra Foz, eu imagino que você vai ver ou a hidrelétrica, ou as cachoeiras, ou o Paraguai, não é? Então, eu sou uma pessoa que eu sou manta, porque eu fui pra Foz e não fui pro Paraguai. Meu Deus, eu não sei. Caramba. Como. Enfim, na verdade eu sei porque não, porque eu não tive tempo hábil, mas enfim. Ah, sim. Eu fui pras cataratas. Nossa, lindo. E pra Tríplice Fronteira, que são perto, né, relativamente perto. As cataratas, cara, na boa, foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, bonito, velho. Bonito, né? Mano, é muito bom ali, cara, e você vai passando, é água voando em você, É muito legal, cara. Na moral, assim, se vocês quiserem uma viagem sem ser porra louca que nem o senhor Tenshibira e o senhor Hilton Kuroki... Obrigado. Cara, Foz é um bom lugar. Você pode ir pra lá pra ir pra as cataratas. Ô, Bahia no carnaval. Os dois são lugares muito loucos pra você viajar, que pode chegar perto, assim, dos Estados Unidos e do Japão. Eu vou contar pra vocês das viagens internas que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Todo mundo sabe que viajar nos Estados Unidos é barato, mas ao mesmo tempo é caro. Porque o que acontece? Você tem que planejar com antecedência a sua viagem. Então, serve pra todo mundo que quer viajar pros Estados Unidos. Procure os eventos antes e tente comprar os ingressos e passagens antes de você vir pra cá. Até pra facilitar a sua transição, facilitar pra você não ter que ficar correndo atrás de passagem, essas coisas assim. Então, eu já viajei pra... Assim, fora pra as cidades perto aqui no estado de Connecticut, eu já viajei viajei pra Nova York, certo? Que é, tipo, certo. Você tem um trem que vai de uma hora de Connecticut pra Nova York. E viajei pra Boston. Eu quero muito ir pra Chicago. Em janeiro, eu tô indo pra Maryland, que é em Baltimore, que vai ter o KatsuCon, que é uma convenção de anime, esses negócios. Eu quero ver como é a convenção deles aqui e tudo mais. Tem essa minha amiga que me chamou pra ir e tudo mais. Mais histórias, né? Não. Aí, pronto. Cara, todo mundo fala de Nova York. Caralho, Nova York é foda. Então, eu não achei Nova York tudo isso, não. Eu achei Nova York uma cidade com 25 milhões de pessoas, mais turistas. Crowded. Não tem outra palavra pra definir isso. Lotado pra caralho. População também, né? Nossa, cara. Assim, é massa. Você encontra qualquer coisa pra fazer em Nova York. Mas, nossa, você respira fumaça. Ai, vamos pro Central Park. Vai ser super divertido. Gente pra caralho no Central Park. É muita gente. Cara, muita gente mesmo no Central Park. Mas é massa. Certo. É tão grande que tem um zoológico dentro. É, tipo, mas, absurdo. Mas é caro também, né? É caro. Passagem de trem, de metrô, no caso, né? É barato. Mas, por exemplo, o McDonald's aqui, eu pago $1, eu posso escolher um cheeseburger, nuggets ou um refrigerante, com $1. Tá bom. Caralho. É, eu posso pagar $1 e tem um lugar que se chama aqui 99 Cents Pizzeria. É tipo, você paga 99 centavos numa fatia de pizzaria que é do tamanho do meu computador. Quero. Nossa. Aí, tipo, você vai visitando, tipo, Broadway, loja pra comprar, tipo, é, assim, Nova York é o paraíso das compras, mas pra brasileiro, se você for pra Estados Unidos pra comprar, não vá pra Nova York, vá pra um outlet que é muito mais barato. Ah, é evento, cara, mas tipo, é tudo que eu falei, você tem que ir tudo com antecedência. Por exemplo, eu queria ver aquele Late Night lá com Jim Kimmel. Jim Kimmel do... Sei quem. Ou senão eu queria ver o Late Show, né? Com David Letterman. Maneiro. Eu queria ver um dos dois. Luiz Amel? É, Luiz Amel, né? Não. Aí, mas tipo, uma cidade que assim, que eu visitei até agora, que eu fui sem expectativa, mas que eu me apaixonei, foi Boston. Velho, eu fui no aquário de Boston. Que, cara, Boston é uma cidade linda e você pode ir pra qualquer lugar. Eu fui em Harvard. Você sabe quando você fala, ah, eu estudo na cidade universitária de Recife, o FPE, ou se na cidade universitária de São Paulo, é, aquilo não é cidade universitária porra nenhuma. É um lugar com prédios onde você tem aula, cidade universitária é Harvard, onde você tem cinema, shopping. Cara, é uma cidade mesmo, pra vocês entenderem. O meu campus é pequeno e a parte de dormitório de Harvard é o tamanho do meu campus. Caraca! Exatamente isso. Eles têm dois museus dentro, um de história natural e o outro de história indígena, americana, essas coisas assim. Aí vai, eles têm estádio, eles têm quadra, o metrô, velho, te deixa dentro da universidade. Quando a gente chegou lá, tava tendo um puto evento, tipo, a gente deu muita sorte, porque acontece, a gente foi pra Boston pra ver o show do Placebo, que ia ter numa boate lá. Tia, eu tenho uma história pra contar desse daí também, mas a gente pode pular. Acho que já tá bom. Aí, eu fui pra ver o show do Placebo. Cara, a gente foi pra ver o show, mas acabou ficando 4 dias e a gente viu muita coisa foda, tá ligado? E o mais legal é que a gente foi sem saber que tava acontecendo evento, show. Muito foda. O aquário de Boston é muito da hora. Tem pinguins! Pinguins! Porra, velho. Uma coisa que eu quero muito, queria muito ver a pinguim, velho. Ah, eu vi! Eu vi no zoológico de Berlim. Eu também vi lá no Japão. Seus putos. Toma, seus putos. Eu vi o urso polar também. Eu vi o urso polar, vi o pinguim, vi o panda. Vi um panda também. Vi dois pandas, na verdade. Só tinha um. Eu vi panda vermelho. Panda eu vejo, tipo, todo dia em São Paulo, quase, tipo, aqui no... Kuroki viu, né? Eu vi baleia. Baleia eu não baleia, vi, né? Baleia, eu não vi, não. Não, baleia eu vejo direto. Você olha no espelho, né, Mubi? Olha pra isso. Nossa. Querendo ou não, é que nem o Tenshi tava falando agora. Além das viagens que a gente tem, que são, tipo, a viagem pro lugar central, né? No caso, o local a gente vai passar a maior parte do tempo. No meu caso, Tóquio. No caso do Tenshi lá, Washington. Não, certo? Connecticut. Né? Connecticut. É esse lugar aí, que eu não sei falar. Nova Inglaterra, pode ser. Pronto, Nova Inglaterra aí. Tipo, eu tive a oportunidade de viajar por alguns lugares dentro do Japão que, tipo, me deixaram extremamente, tipo, em êxtase, sabe? Como, por exemplo, quando eu fui conhecer a maior estátua do mundo. Que eu não sabia que tinha conhecido a maior estátua do mundo. Não é o Cristo Redentor? Fui pra uma área chamada Ibaraki. A província de Ibaraki fica ao lado da província de Fukushima. Logo, eu estava do lado... Da merda lá que aconteceu. E eu fui... Me encontrei com uma amiga lá, que ela mora lá. E ela disse, ah, vem pra cá que eu te mostro uma estátua. Eu não sabia disso. Eu vim descobrir aqui no Brasil que aquela estátua era a maior estátua do mundo. A maior estátua de Buda existente e a maior estátua do mundo. E fui na cidade do Capa, É porque a maioria das minhas histórias de viagem são de bebedeira. E acabou em sexo, tipo isso. Não. Ou então eu conhecendo, por exemplo, indo pra lugares como lugares nerds, a lá Akihabara ou Nakano Broadway, que o pessoal vai lá pra comprar gachapon e enlouquecer nesses lugares onde tu gasta teu dinheiro todinho, sabe? Lugares nerds. Exatamente. Eu tenho a Amazon pra fazer isso por mim. Mas o engraçado é que, por exemplo, nunca na minha vida eu ia achar que vendem papel higiênico de Shingeki no Kyojin, sabe? Caramba. Mas o quê? É, eu tava andando, né, a primeira vez que eu fui pra Akihabara, numa das lojas, aí eu parei porque, tipo, eu tinha... Foi a primeira vez que eu vi realmente uma loja que a frente da loja era totalmente Shingeki no Kyojin, né? Era tudo, era um anime só. E aí eu, pô, como assim, cara? Deixa eu ver como é que é isso daqui. Aí eu cheguei lá, eu vi broche, vi coisa. Aí daqui a pouco do nada eu vejo um papelzinho. E aí, quando, tipo, eu tiro aquele papel, porque tem um papel que protege o papel higiênico, não era aqueles de plástico, e tem um papel higiênico dentro. Aí dentro tinha um papel higiênico. Quando eu abri, aí dá pra ver, tipo, você literalmente você limpa a bunda com o Eren lá do Shingeki no Kyojin. Muito legal. Não. Vale muito a pena comprar um desse. Pensei em comprar. Não. Tipo, é uma merda, cara. É, exatamente. Aquilo é feito para merda. É. O Kuroka falando também de outros lugares que ele visitou, também eu não posso deixar de falar, cara. Fui pra Praga, cara. Nossa, da hora. É a capital da República Tcheca. Cara, que cidade linda, maravilhosa. Uma carga histórica muito grande. Incrível isso. Cara, eu vi castelos, aqueles castelos góticos, assim, fortificados ali no morro. Nossa, cara. Em Berlim tem castelos também, né? Mas, nossa, aquele de Praga ali foi sensacional. Dá pra ver a cidade em toda ali do alto. Um monte de igrejas, catedrais, estátuas maravilhosas, pontes. Cara, é uma cidade que você tem que ir lá pra visitar uma vez na vida. De noite, tipo, quando tem, é cheio de névoa lá, né? Você não se cagou de medo, não? Tem umas coisas, assim, sombrias, né? Assim, e eu fui, assim, no inverno, chegando no inverno, né? Então a noite chega mais rápida ainda, né? Mas ainda assim, vale a pena. É muito legal ir pra esses lugares, assim, históricos, com uma carga histórica. Berlim, por exemplo, Praga, alguns outros países no leste da Europa também. É muito bom. Viagem interna na Europa é barato? Tipo, da Europa? Ah, né? Sim. É porque você tem trem, né? Você pode ir de trem. Então, assim, é muito mais barato, né? Leva mais tempo do que, por exemplo, um avião, né? Mas compensa, né? Por exemplo, de Berlim pra Praga são 5 horas de trem. Mas o preço compensa. É bem mais barato. Eu fui lá, passei a noite no albergue e depois fui seguindo viagem pra outros lugares também, né? Mas é o seguinte, Praga realmente é um dos melhores lugares que eu fui nessa viagem. Agora, já que a gente tá nesse assunto de outras viagens internas, as minhas viagens pra começo de conversa são internas, né? Enfim, o que eu fiz, por exemplo, eu fiz pra Foz, eu fui também pra Curitiba, fui pra Maringá. Cara, o pessoal de Curitiba, eu só tenho que falar uma coisa, tudo gente fina, o pessoal de Maringá também, tudo gente fina. Eu não conheço uma pessoa, tipo, é chata de lá. Não, eu acho legal o pessoal de Curitiba, eu acho muito legal. A única coisa, assim, que eles têm os costumes deles, que nem a gente tem os costumes nossos. Por exemplo, eles chamam salsicha de vina, tipo, isso pra mim não cabe nunca na minha cabeça, tá ligado? E também eles falam com aquele sotaque deles e tal. Leite quente da dor de dente na gente. Ah, mas o sotaque eu nem me importo. Eu nem me importo mais com o sotaque. Ou, uma coisa que eu mais fiquei feliz na minha vida foi quando eu tava falando inglês com a galera e falou, porra, de todos os estudantes estrangeiros, você é o que tem o melhor inglês. Eu botei a mãozinha na bochechinha assim. Eu imagino o Tenshi igual o Chopper. Tá ligado? Para com isso. Não, mas tipo, sério, aí eu tava conversando com a galera falou, pô, se tu falasse que tu era de Nova York, eu nunca ia duvidar de você. Nossa. Eu fiquei muito feliz. Aí. Eu fiquei Olha muito aí. Feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu falei, caralho, pronto, eu já posso ir embora pra casa. Eu não tive a sorte de, tipo, o pessoal falar que eu realmente falo bem japonês, porque, por exemplo... Quando eles falavam pra mim que eu falava bem japonês é quando eu tava cantando. Então, tipo, o pessoal chegou pra chegar... É, mas sem sacanagem. Eles chegavam assim e falavam, cara, pô, você canta muito bem e você canta muito bem japonês. Como é que você consegue ler esses kanjis aqui do karaoke? Sacas? Aí eu, não, é porque já sei há muito tempo, então por isso que eu sei cantar, né? Aí o pessoal, nossa, mano. Mas, tipo, rolou a oportunidade até pra eu gravar um CD lá com o cara de lá da Share House. Caraca. Ele tem uma banda e tal. E ele me chamou pra ir em 2015 pra lá. Só que, pô, foda é ter dinheiro pra ir pra lá, né? É isso mesmo. Tipo, meu colega de quarto fala, pô, vamos pra Alemanha, sei lá o que. Não é mais fácil você vir pro Brasil, não, filhote? Seide, o pessoal falou bem se você fala alemão. Não, meu alemão é muito básico, muito simples, assim. E como eu tava no ambiente acadêmico, eu falava muito mais inglês, né? Só que é o seguinte, eu fiquei com vício de linguagem quando eu voltei pro Brasil. Toda hora eu tava falando, hallo, ya, nein. Nossa, cara. Nein, nossa. Nein. Ya. Sim, nein, não. Pô, mas ao menos o pessoal elogiou bem vocês. Eu aqui no Brasil, eu não consigo consigo falar nem direito português, cara. Então, tipo... Não, o meu inglês é fluente, então tá tranquilo pra mim, cara. É, pô. E eu sei falar um pouco de espanhol, a galera fala um pouco de espanhol às vezes, alguns ali, né? Mas alemão é muito básico mesmo, cara. Eu só sei falar duas coisas em alemão. A primeira é Lass mal ficken, vamos transar. E a outra eu esqueci, porque agora eu só lembro dessa. Assim, mas lá em Berlim... Eu só lembro da parte importante. É, mas lá em Berlim aprendi uma frase mágica, né? Sprechen Sie English? Você fala inglês? Aí pronto. Ah, Sprechen Sie English. E só abre portas. Aí a pessoa fala Nein, aí tipo... Nein. Aí ferrou, mas é verdade que a maioria do pessoal lá em Berlim fala inglês mesmo? É, a nova geração fala, né? Porque, por exemplo, lá no Japão, acho que pouquíssimas pessoas falavam de verdade inglês. Então, a nova geração, né? Assim, fala, né? Mas os velhos com certeza não vão falar muito, né? Você tem que se esforçar. Alguém aí de vocês tomou bronca por atravessar em farol vermelho? Só você, amor. Porque... Farol, não. É, Estados Unidos é a mesma coisa do Brasil. Você atravessa onde você quer. Porque aqui é liberdade, eu sei, porra. Que na Alemanha e no Japão, o pessoal é bem direitinho pra atravessar nos faróis. São bem direitinhos. Culturalmente, eles são direitinhos, então não tem jeito. Eu já falei, eu levei bronca porque eu tava em cima da ciclofaixa. Aí pros caras lá tá brigando assim. Porra, você tava em cima da ciclofaixa? Sai daí. Eu levei bronca porque eu tava atravessando na faixa de pedestre. Eles falaram, aqui é América, caralho. Aqui é liberdade. Você atravessa onde você quiser. Ah, que delícia, cara. Eu levei bronca porque eu tava com medo de atravessar enquanto vi um carro. Porque como aqui a gente tem que tá sempre olhando muito pra um lado e pro outro, eu não confiei no tipo, no sinal vermelho, sinal verde, né, de pedestre. Então, aí a nossa amiga, ela falou bem assim, olha, você pode atravessar, tá? O carro não vai passar por cima de você não, porque se ele passar, ele vai ter que pagar uma fortuna pra você. Aí eu, tá bom. Aí eu passei. Aqui é a mesma coisa, eles param. Mas se atropelarem você e você não tiver seguro, você tá fudido. Ele vai te pagar, mas você tá fudido porque não vai ter dinheiro pra pagar o hospital. É. O hospital aqui nos Estados Unidos é muito caro. Olha aí. É por isso que todo mundo que vem faz seguro. A primeira coisa que você faz é seguro. Ah, eu levei bronca uma vez porque eu não tava sem moedinha suficiente. Aliás, é o seguinte, quando você tá na Europa, eu digo assim, esteja sempre com moedas. Moedas são importantes demais. Nossa, é sério? Aqui não são. Um cente é necessário, assim, importante, né? Ele vai te dar o troco, se o negócio tiver 1,98, se dá 2 euros, ele vai te dar 2 centes de troco. Sim. Aqui também, eu tenho um. Eu posso tirar até foto. Sabe aqueles copos de festa americano que a gente vê? Aqueles vermelhos? Eu tenho um daquele cheio de moeda de 1 e 2 centavos. Olha aí. Caraca. É, eles dão o troco de tudo. Tudo. Dão, se deu $20.47, ele vai te dar os centavos. Caraca, velho. Sim. Aí eu lembrei de uma historinha, que tinha um alemão que veio aqui no Brasil, lá na universidade, de intercâmbio, né, aqui no Brasil. A gente foi no restaurante. Aí deu dinheirinho assim pro restaurante, ele deu lá, deu um valor quebrado, e ele ficou parado, assim. Você tava aí parado. Ah, eu tô esperando me dar os centavos de troco. Meu amigo, você vai ficar parado pra sempre, cara, na boa. Pra sempre. Vai embora. Eles não te dão um troco de moedas de centavos aqui, cara, porra. Que isso é a maior babacada econômica da história, você dá 1 centavo de troco. Não, cara. Aqui, você dá 1,99, aqui o negócio é R$2, né? Lá, 1,99 é 1,99 mesmo. Lá no Japão, se tu não tiver o centavo lá que falta, tu não leva o produto, saca? Também, lá também. Eles não te dão produto, eles dizem assim, não, mano, vai lá no banco, dá teu jeito aí, mas, ó, não tem como te entregar. Foi mal, desculpa aí, falou, valeu. Lá eu tenho jogo de cintura. Às vezes aceita, às vezes não. A maioria não aceita isso. Nós também. Você precisa ter o troco completo. Você precisa ter o dinheiro. O valor necessário. Isso é o poder do capitalismo americano. Ou você paga, ou você não leva. Tem Chibabaca. Caraca. Cara, o Tenshi tá no nível muito bruto, maluco. Ele tá tipo muito Nova York. Você tá babaca. Você tá babaca. Seu babaca. Então, fora as viagens que a gente já fez, mundo afora e Brasil adentro, a gente também almeja outras viagens, próximas viagens, aonde a gente quer ir depois, agora que a gente já terminou nossas viagens, ou estar terminando, vulgo o Tenshi. Porque a minha é só acabando que vem, filho. Tá bom, da mãe. Não me fode. Tá no meio. Depois, quando você terminar essa. Tá. Então, pra onde vamos? A não ser que eu vá pro Canadá. Aí, eu já emendo duas viagens em uma só. Mas você não é o cara que fala que Canadá não tem nada? Fala mó mal. Ah, não diz, não é porque não tem nada que eu não vou visitar. Não pode ter porra nenhuma. Tem garotas, né? Fala assim. Lá tem hockey. Tem pepeca. Olha, São Paulo também tem, viu? Ah, no Brasil também tem, velho. A diferença é que eu sou brasileiro, foda, moreno, bonito, sarado. Mentira! Não escutei isso. E eu posso ir pro México, acho que eu vou pro México. Maravilha. Pra Cancún. Eita, cara. Então, Ou pra Porto Rico. Fora lugares aí que você já pode aproveitar, Tenshi, onde você gostaria de ir? Cara, sem dúvida nenhuma, o Japão. Ah, eu também. Europa também. Assim, eu gostaria de ir mesmo pro Japão, que nem o Hilton foi, 3 meses pra estudar, pra melhorar o meu Nihongo, né? O que acontece? Eu tô cursando o Nihongo aqui e saí como curso, mas eu não vou sair como graduado em japonês, porque eu não vou... O que acontece? Eu vou ficar 1 ano. Então, eu vou fazer o básico e o intermediário. Mas eu não vou poder fazer o avançado, então eu não vou sair com o diploma de minor, né? Que eles chamam em japonês. Certo. E eu quero ir pro Japão pra aperfeiçoar, pra conhecer, pra ver com meus próprios olhos e tudo mais. E pra Europa, porque a Alemanha é foda. Eu acho que você não é Europa, você não quer ir pra Alemanha em si, você quer ir pra Amsterdã, na Holanda. Ali, né? Netherlands, ali do lado. Eu acho que ele quer ir pra Berlim e quer levar 60 euros. Só isso, eu só vim pra isso. Ele precisa de 140. 140 euros. 140 euros, pô, vou começar a juntar de agora. Já fica como piada interna do cast. Pronto. Exatamente. Mas enfim. Mas, assim, eu quero muito ir pra esses dois lugares. O Japão, pra aperfeiçoar e tudo mais. Mas a Europa, por ser esse centro histórico que é, que o Seiji comentou bastante aqui, né, velho? Sim. Você poder realizar aquele sonho de infância que é poder ver aqueles castelos gigantes. Catedrais. As armaduras e tudo. Pô, isso deve ser muito louco de ver, tá ligado? É muito legal. E a cerveja alemã deve ser sensacional. Nossa, é muito boa. A brasileira é água, cara. Como é o nome daquele país da... O país do chocolate, da batata frita e da cerveja. Não, outro. Bélgica. Bélgica, é isso, Bélgica. Eu quero ir pra Bélgica, velho. Olha aí. Batata frita, cerveja e chocolate. Perto da Alemanha, olha aí. Exatamente. Dizem que a melhor batata frita do mundo é na Bélgica, né? Assim como o melhor chocolate. Dizem que o suíço é bom, mas... Eu posso fazer a piadinha? Pô, mas a melhor batata frita não é da França? French fries. Nossa! Ok. Ele destruiu tudo que eu prezo na vida. French fries, meu Deus. Nossa! Aí você vai falar, o melhor pão também não é o pão francês? Nossa! Nossa, hoje o pessoal tá on fire. Tá estourando. Esse pessoal tá bem armado, bem preparado. Só falta a trilha agora dos trapalhões. Nossa, eu fico imaginando assim, da Europa e tal. Mas sei lá, eu fico com tanto medo de ir pra Europa. É tipo, não é o mesmo medo que eu tenho de ir pra África, sabe? Que a África, eu fico imaginando que lá tu vai pra lá e tipo, tu vai morrer de fome e tu vai morrer sem ter um papel higiênico, sabe? Porque lá é difícil ter papel. Mas é verdade. Tem uma história de papel higiênico da hora aqui também. Eu também, cara. Eu tenho duas, na verdade, se eu pensar. Eu bem. Não, eu sempre tenho bastante pra não ter história de papel higiênico. E você tem muito papel higiênico na sua casa, né? Olha aí. Quanto a mim, quanto a ir a algum lugar, eu tenho muita vontade de ir pra Londres, por causa de design, porque é um puta lugar pra quem quer aprender design e tal. Apesar que eu gosto de viajar pra qualquer canto, como já deve ter notado, só esse ano eu viajei umas 15 vezes já, se brincar, de passar de avião e tal. E eu queria muito ir pro Canadá pra morar, ou pros Estados Unidos pra morar mesmo. E voltar de novo no Japão, porque eu não conheci nada do Japão, cara. Foram 3 meses lá, mas muito mais Tóquio, e dava pra eu ter aproveitado muito mais, sabe? Se eu não estivesse estudando. Aí é que é foda, Tenshi. Eu acho massa ir pra lá pra estudar. Mas é bom quando você vai pra passar 1 ano, sabe? Porque tem muita coisa assim que tu pode aproveitar. E se tu for pra lá realmente só pra estudar, tu vai ficar que nem eu, tipo, altas noites de madrugada acordado, estudando que nem corno. Porque lá o nível de ensino é muito superior ao nosso. E a gente não tem o mesmo costume que eles. Eles estudam o dia todo, literalmente. E chegou de noite, eles estão estudando também, mano. Não tem desculpa. São focados. São muito focados, é muito complicado. Mas assim, vale muito a pena ir pra lá de qualquer forma, sabe? Porque abriu totalmente meus horizontes. Eu era muito cabeça fechada. Mano, só em descobrir que uma boa parte dos japoneses que eu conheci eram tudo bissexuais e que me davam medo, então tipo, aí já... Você já... fala um negócio desse, fala que você é mais cabeça aberta, eu só posso pensar que você deu o bumbum. Tava transando com a bunda lá. What? Não. Pelo menos ele não falou que é mais bunda aberta, aí é outra história, não, né? Não. Isso daí com certeza não rolou, cara. Olha, eu fiquei várias vezes bêbado, mas eu me lembro de... Quase todas. Ai, caramba. Quase todas as vezes que abusaram da minha bunda. O quase cagou tudo, velho. Ai, caralho. Mas até que eu queria falar, muita gente tem esse sonho de vir pros Estados Unidos pra trabalhar, mas, gente, se vocês tiverem a oportunidade pra ir pro Canadá, escolha um Canadá, tá? Não, tá vendo? Mas escolha o Canadá por causa que o plano de saúde lá é muito melhor. Lá no Japão também tem esse problema aí de saúde, é muito caro e é bem antiquado, sabe? Bem antigo. Então tem muita coisa lá que, por exemplo, eu tomei lá um comprimido pra asma, maluco. Comprimido pra asma. Pra asma. É, eu tive crise de asma lá, eu tomei um comprimido pra asma que não funcionou de porra nenhuma. Era placebo aquela merda. Que bom que eu consegui me tranquilizar, mas, tipo, foi muito complicado, mano, nesse sentido de saúde. Eu também gostaria de ir pro Japão. Meu pai e meu irmão já foram lá pro Japão trabalhar, né? E eu gostaria de ir lá pra visitar também, né? E ir com minha mãe, né? E a gente conhecer lugares, né? Eu sou descendente de japonês. Por que não ir pro Japão? Conhecer a cultura mesmo lá no Japão. Japoneses do Japão. Ia ser maneiro, vai. Aquelas coisas bonitas de se ver. Tem mais coisas modernas e tal. Mas eu também gostaria de visitar mais lugares da Europa, cara. É assim, o Kuroki falou assim. Você vai pra fora, você abre os seus horizontes. Abre os seus olhos, né? Cara, sua cabeça abre mesmo. Cara, é muita coisa. É um choque cultural violento que você tem. E se for igual o Hilton, outra coisa vai abrir também. Não, isso não. Ah, se lascar, peixe. Não, mas sua cabeça abre mesmo. Você se maravilha com as coisas que tem ali, né? É um choque cultural violento, mas bom, como eu disse, é um choque violento, sim, mas ele tem coisas muito positivas. Te agrega muito, aumenta sua carga cultural, você vê muito o mundo, né, agora, né? Coisas que acontecem, você conhece novos povos, novas culturas, e assim, eu acho que vale muito a pena, então, você ir pra esses lugares diferentes. Diferentes aqui no Brasil. Vai pra Europa, que são recomendadíssimos em vários lugares da Europa. Paris, o pessoal fala que é muito bom, né? Apesar de ser muito caro. Igual Londres também, né? Ou Munique. Munique também é uma região que é muito cara na Europa. Então, se for pra Berlim, Berlim ele tem uma grande vantagem, né? De que é um centro, sim, da Europa, só que é muito mais barato que qualquer esses outros centros aí que eu disse. Paris ou Londres, né? Surpreendentemente muito mais barato. E é incrível. Tem um bom transporte, tem muitos lugares pra se ver, né? E sim, eu recomendo muito. Tem muito ponto turístico e tem a carga cultural histórica, né? Tem aquelas coisas negativas, né? Da Segunda Guerra, sim. Mas, cara, você aprende muita coisa. Muita coisa mesmo. E ninguém vai falar da África. Da África, pronto. Vamos fazer assim, Hilton. Eu volto pro Brasil, a gente junta dinheiro e a gente vai pra África. E ninguém falou da América Latina também. Ah, mas é que a América Latina, assim, ainda é uma realidade. Você imagine, cara, se a América Latina, assim, que eu digo é do México pra baixo, certo? Pra quem não sabe o que é a América Latina. Tem gente que não sabe. É, tem gente que não sabe. Tem que explicar, né? Porque o cara vai, América Latina, você acha que é dali a América do Sul que ele tá falando, né? Ele quis falar bonito. Não, gente. Tô falando do México pra baixo. Existe a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Isso o Mug lembra das aulas de geografia, né? Só isso, pelo menos isso, né? Se você pudesse pagar $60 pra ir da Inglaterra pra Hungria, se fosse a mesma coisa, você pudesse pagar, tipo, R$120 ou R$240 pra ir da, sei lá, São Paulo, México, tá ligado? Ia ser algo muito mais comum que a cara ia falar, pô, o meu sonho é ir pro Chile, pô, meu sonho é ir pro Uruguai, pô, meu sonho é cheirar cocaína lá na Colômbia, tá ligado? Tipo isso. Como assim, cara? É, me diz o ponto turístico que tem na Colômbia que a gente não tem no Brasil. Tem Chibabaca. É, eu que sou burro, meu. Então não lembro, né? Viu? Então não fode. Tá, beleza. É, eu ofendi um país. Eu tô foda, eu tenho que parar com isso. Hoje tá... Essa visão americana do Tenji, cara, tá difícil mesmo. Tá foda, velho. Aflorou o Tenji brutal. Eu tô ficando burro, isso sim. Mas então, o Kuroki, você, fora... Que lugares, assim, fora o Japão? É como eu falei, né? Eu iria muito pra Londres, porque a Londres é o central do design no mundo. Eu queria muito ir... Mas eu falei, pô. Falei Estados Unidos, Canadá, Londres. Mas, tipo, indo pra Austrália também, eu tenho muita vontade de ir pra Austrália, mesmo que seja... Cara, não, velho. Com aqueles bichos... Você vai morrer. Cara, o vento te mata na Austrália, velho. Eles fazem tornados de fogo. Pra que você quer ir pra merda de um país que faz tornado de fogo? Calma. Olha, lá tem, tipo, lá realmente, lá é quente. Tem aranhas gigantes, tem cangurus, ai, meu Deus, que te matam. Tem crocodilos em todo canto. Exatamente. Tem isso tudo, mas tem as mulheres lindas de lá. Mas tem mulher linda em tudo que é lugar, velho. Vai pra Nova Zelândia, pronto. Vai pra Noruega lá. Nova Zelândia é a mesma coisa, mano. Por exemplo, eu me caguei de medo lá no Japão, ao ir pro Japão, porque eu tava muito preocupado com o negócio do terremoto. Terremoto, cara, eu ri no terremoto, porque eu achei muito engraçado. Ou ele ficou, teve tanto medo que o cérebro dele bloqueou e ele começou a rir de desespero. Eu me... O corpo desistiu, tá ligado? Na época que eu fui, teve um, acho que foi um terremoto de 6.1. Foi um terremoto, acho que fraco, 6.1. Eu não me lembro, foi um terremotozinho legal, sabe? Que, tipo... Legal! Foi um terremoto legal. Maneiro esse tremor, hein? Maneiro. Quebrou umas coisinhas ali e tal. Mas, tipo, eu não fiquei com medo, porque primeiro eu disse, cara, porra, eu já tô no Japão, saca? Então, pô, pra mim, já era um sonho que foi completado. Então, porra, eu posso morrer aqui de boa. E, no caso, quando eu estava sóbrio, né? No outro caso, eu estava bêbado. Aí, mas, tipo, com o negócio lá do terremoto, eu realmente não fiquei com medo. Achei muito engraçado fiquei muito tranquilo. Minha mãe, ao contrário, ela foi correndo pros lugares pra tentar se esconder e tal. Porque eu disse pra ela que quando tivesse terremoto e não tivesse em casa, ela fosse pra ficar debaixo da mesa e tal. Pra qualquer coisa acontecesse, né? Então, tipo, foi bem mais nesse nível. Mas, assim, a minha preocupação mesmo não rolou. Comigo não teve, não, de medo de morrer. Por isso que eu não tenho medo de ir pra Austrália. Agora eu me lembrei como é que eu queria concluir. Porque pra mim, mesmo com a aranha gigante lá e eu morrendo de medo de aranha, seriamente, eu tenho muito, muito, muito medo. Eu me cago de medo de aranha. Tipo, o Kuroko é tipo o Rony Weasley de Harry Potter. Pronto, aquelas aranhas pequenas lá, quando eu mato elas, eu mato com vontade, mano. Porque eu fico com muito, eu fico com tesão, mano, de ter matado uma aranha pequena. O cara goza matando aranha. Com certeza. Aranha. Ah, que delícia! Aranha, uma delícia. Isso! Não, é porque, mano, eu fico com muito medo de aranha. Na verdade, eu não gosto de inseto. E eu fui morar em Manaus, né? Então, não deu muito certo, não. Olha aí, eu poderia ser babaca nesse momento, mas não, cara. Deixa pra lá. Vou falar que a aranha não é um inseto. Deixa pra lá. Tem isso, né? Tá tudo bem. Tá certo. Mugi, onde você gostaria de ir também? Olha, eu, pra começo de conversa, acho que é unânime de toda a equipe do Projeto X de Japão, pela parte da nerdice, assim mesmo, e Kihabara, e figures, conhecer o Oda e afins. Conhecer o Oda primeiro, né? Não, eu ia achar o endereço do Oda, com certeza. Stalker do Oda, ai meu Deus. Maluco, velho. Ia bater na porta e tipo, cara, eu não vou te matar, na boa, mas eu quero um autógrafo em algum lugar, tipo, de um mangá meu e alguma coisa do gênero. Esse sim, ia abrir a cabeça e ia abrir outra coisa, né, Tenshi? Não. Mas não ia ser tão difícil, não, que era somente você acampar lá na Shueisha? Na Shueisha, é. Ele ia ter que passar lá uma hora. É. Meu Deus, cara. Mas eu também pensei em fazer umas coisas assim, mas depois eu meio que, tipo, fiquei assim, não, acho que vai ficar meio feio, né, se eu for e tal. Mas, enfim, aí, mas isso eu acho que seria, tipo, tranquilo. Agora, lugares que eu realmente queria ir. Amsterdã. Olha aí, Rua Vermelha, né, Bug? Não só Rua Vermelha, velho. Não só, muita, né, coisa em Amsterdã. Mas, óbvio, mas enfim. eu queria ver, tipo, muitas coisas em Amsterdã que, tipo, eu queria conhecer, assim. Queria passar uma vibe bacana em Amsterdã. Enfim. Olha aí. Bug, você sabe que sua mãe vai escutar esse podcast, né? Merda. Enfim. enfim. Eu gostaria também muito de ir pra Veneza. Olha aí. Cara, eu acho um lugar muito legal de ir. A ideia de Veneza eu acho muito legal, de como que ela é feita, assim. E ela me lembra demais o Water 7, entendeu? No, God! No, God, please, no! No! No! Não! Então, tipo... Caramba! Calma, Mugis! Ah, não, se livra desse vício, pelo amor de Deus, caramba! Nossa, velho! Então, tipo, eu precisava fazer poses de One Piece em Veneza, tá ligado? Enfim... fora isso, eu acho que... Os Estados Unidos não é tanto, mas o Canadá eu gostaria de conhecer muito, muito mesmo. Eu gostaria de ver estação de esqui, essas coisas. Eu gosto do gelo, eu acho bacana o gelo, então... acharia, tipo, bacana essa parte daí. E iria fazer poses do reino de Drum lá. Sabia. Vai vir uma rena também e vai falar assim, Suke! Não, mas... E eu acho que, finalmente, eu acho que eu gostaria muito de Paris. Tem alguma coisa de One Piece no meio? Não, Paris. Ah, então tá bom. Tem o Sandy, olha aí. Não. Ele é meio Paris. Eu acho que Paris eu gostaria muito, mas não sozinho. Mas não falam que os parisienses, aí o Seiji que vai manjar essa safadeza, mas não falam que os parisienses são extremamente mal educados e extremamente irritantes? Assim, são. O que acontece? Eles são mal educados quando você não fala francês. Exatamente. Le pas français. Eles são nacionalistas demais. Ah, nossa. Parle pour français. Eles são muito nacionalistas, são patriotas, igual os americanos. A diferença é que os americanos querem seu dinheiro, então não importa que idioma você fale, ele vai tentar arrancar isso de você. Os franceses não querem seu dinheiro porque eles são ricos, mas eles querem que você fale francês, entendeu? Exatamente. Bem, eu acho que é isso. Eu iria, assim, lugares que eu tenho marcado. É Japão, nerdice. Veneza, Water Server, Canadá, Reino de Drum e Paris. Caramba, e Paris, só Paris. É muito doente mesmo. Então, gente, vamos lá. Finalizando esse cast, depois de tanto ter falado aqui, o Tenchi ter, tipo, abordado metade do cast sozinho, mas de boa. Foi quase um monólogo. É. Eu falei que eu ia ser o cabeça desse cast. É, foi babaca pra caralho, mas de boa, a gente releva. Espera quando ele voltar dos Estados Unidos, ainda vai estar mais babaca ainda. Puta vida. Eu vou estar muito babaca. Eu falei pra vocês que eu posso comer com dólar no McDonald's. Já falou. Sim, você já falou. Eu queria falar de novo, só pra... Mas então, agora a gente vai dar dicas do que vocês podem levar, fazer nas viagens, enfim. Exatamente, nunca se esqueçam do dinheiro, é muito importante. Leve dinheiro. Dinheiro, gente, é importante, certo? Eu acho que eu vou dar a dica aqui, por exemplo, tem muita gente que não gosta disso, mas... A gente pode fazer assim, pra viagens longas e curtas, tipo, viagem de... Viagens. Sim. Eu acho que sim, tem duas diferenças entre a viagem internacional e a viagem nacional. Apesar que o que eu vou falar vai servir, acho que, pra todas. Beleza. O que eu acho melhor de fazer viagem é você mesmo fazer a sua viagem. Não, me deram muitas dicas, me falaram um monte de lugar pra eu ir, mas, mano, não vai pelo que as outras pessoas acham. A questão mesmo é que, por exemplo, tu pode aproveitar muito mais e tu pode conhecer muito mais se tu for procurar aquilo que você gosta. Por exemplo, eu fui numa área lá que era a área somente de instrumentos musicais e que vendiam produtos da área. Então, por exemplo, lá eu tava louco pra comprar o Zoom H4N lá que os fodão lá de podcast tem, sabe? E tava muito barato. E eu encontrei, tipo, guitarras que eu nunca vi na minha vida. Encontrei instrumentos que eu nunca vi na minha vida que eu queria muito ter comprado. Comprei um violão lá. Então, essa é a onda. Tipo, é você mesmo fazer a sua viagem. E não pedir pras outras pessoas ou confiar muito no que as outras pessoas vão falar. Porque nem sempre o que as outras pessoas gostam, você gosta, sabe? E, tipo, se fosse o Mugi, por exemplo, um lugar que é indispensável em ir, é ir pra conhecer lá o Thousand Sunny, ou é o Going Merry lá. Tu vai gastar quase R$600 pra fazer isso. Nossa. Caramba. Eu ia. Meu Deus. Mas é, tipo, é aquela onda. Pode parecer muito caro e tal, mas é algo que tu vai fazer uma vez na tua vida e, tipo, ou pode até fazer depois, mas, mano... Agora, é, por agora você pensa que só vai fazer uma vez na sua vida e é melhor fazer. É melhor fazer, velho. Não, tipo, não pensa duas vezes não e tal. Aquela onda lá do converter... Como é que é? Quem viaja não converte, sabe? Então, tipo, isso realmente funciona. Porque tu vai aproveitar muito, velho, se tu não ficar encucado e tal. Cara, se eu gastar $1, eu tô gastando R$2 e não. Ah, é verdade. Putz, a vida. Essa, exatamente, cara. É, são duas dicas que eu gosto de dar pra quem viaja. A primeira é o seguinte... Saiba fazer sua mala. Cara, saiba fazer sua mala. Se você tá indo pra um país pra comprar, você tem que saber muito fazer sua mala. Certo? Na verdade, eu já dou o conselho. Saiba que quando você voltar, você vai ter que voltar com duas malas. Duas malas. A mais. A mais, exatamente. É X mais 2. Entendeu? Eu briguei aqui em casa, porque, tipo, eu falei assim, olha, minha mala, eu não vou levar quase nada. Eu vou, tipo, levar uma roupa, eu vou levar roupa pra uma semana. Mas você vai passar 3 meses no Japão e tal. Mas, velho, lá no Japão tem as mesmas coisas que tem aqui, só que eu posso simplesmente renovar meu guarda-roupa. Eu vou querer comprar roupa, eu vou querer comprar não sei o que, eu vou querer comprar não sei o que lá. E foi exatamente isso que aconteceu, entendeu? Minha mãe falou a mesma coisa. Você vai passar 13 meses nos Estados Unidos, você tem que levar uma mala grande. Mãe, eu vou levar uma mala média com roupa pra uma semana. Eu tô indo pro paraíso das compras. Eu compro o que eu quiser lá. Ponto. É, cara, velho, você vai numa loja dessas, tipo, que vende camisa no Brasil. Você quer comprar uma camisa nerd, R$50. Você vem aqui, você paga $10 e você leva 6 camisas. Bum. Pode crer, maluco. Pode crer. Tipo, isso é a melhor coisa do mundo, velho. Então, é o que eu falei. Você tá indo pra um lugar pra comprar ou você tá indo pro lugar pra turistar? Você tem que fazer essa primeira pergunta. Você vai passar quanto tempo? Cara, você tem que saber fazer sua mala. Mala é um objeto muito importante. Pense que você vai comprar roupas no local. Pensa que você vai comprar roupa, pensa que você vai comprar boneco eletrônico, assim, só pensa. Ah, eu posso não comprar, mas pensa que você vai comprar, vai precavido, entendeu? Olha aí. Pra quem não sabe falar o idioma do lugar, leve sempre um guia de visita que geralmente ele tem palavras e frases importantes que você pode traduzir. Sim. Ó, a maior dica que eu posso falar é programe-se. Sempre. Exato. Sempre esse programa. Uhum. Saiba onde você vai querer ir, o quanto tempo você vai ficar naquela cidade e depois pra onde você vai depois, né? Ainda mais se você estiver na Europa. Na Europa você pode percorrer a Europa em toda de trem, cara. Então é tranquilo você pegar um trem ali, depois outro pra lá. Programe-se onde você vai ficar. Achar um lugar bom, né? Geralmente albergues são as opções mais baratas que tem. Ou hostels. Então, os hostels também são albergues, né? Hostels, né? Aí que tá. Isso. Mas assim, tem que lembrar aquela questão de segurança também, né? Porque é barato, mas não é barato. Você pode ficar em pensões também, que são baratíssimas também, né? Hotel é muito caro, talvez. Não acho que não compensa. Né? É mais fácil ficar mesmo nessas pensões simples ou albergues, né? Se for ficar uma noite só, fica no albergue, né? Se vai passar várias, fica numa pensãozinha, mais simples. Isso. Ou algum conhecido, né? Que mora na cidade e tal, né? É bem mais simples e tal. Então, sempre se programe. E a grande vantagem de você ir nessas viagens, assim, né? Visitar o mundo ou de turismo, é a administração financeira que você faz. A consciência financeira que você ganha, né? Você pode não ficar convertendo, mas você vai ficar pensando que tem um limite, né? Pra ficar gastando. Uhum. Exatamente. Olha, eu tô que nem o Azaghal lá naquela viagem. Eu não tô conseguindo me controlar. Eu tenho... Velho, vocês não estão entendendo a minha força de vontade. Então, mas é isso. Quando você voltar pro Brasil depois, voltar pra outro lugar, assim, né? Cara, você vai ganhar uma responsabilidade financeira maior, cara. Uma administração financeira bem maior, né? Isso. É isso que é uma grande lição de viajar pro exterior. Sozinho ainda. E jovem. Melhor ainda. Então, vá lá, se programe sempre, visite coisas bonitas, legais, né? E cresça. Cresça. Você já tá falando que nem velho mesmo agora. Ele tá falando que nem pai e mãe. É. Lembre-se, meu filho, 60 euros é muito importante. Você pode fazer muitas coisas com 60 euros. Então, se programe. Olha, agora, tipo, a maior dica que eu posso dar, já que tá finalizando o cast e tal, é que é o seguinte, quando vocês forem pra casa de alguém, que vocês forem fazer um planejamento de, sei lá, 2-3 semanas, tomem cuidado pra, tipo, não chegar na casa das pessoas e tiver lá a pizza e não derrubar o azeite na casa das pessoas, assim, porque, tipo, depois fica tenso. Ou então, algumas pessoas aqui que derrubam lá a Coca-Cola no frango. Ou até mesmo, acho que foi Coca-Cola no sapato do Fer, se eu não tô enganado. Então, tipo, essa é a maior dica que eu posso dar. Posso falar daquela viagem, cara? Tem tanta história dessa viagem que ainda não comentei nada sobre ela. Vai, mano. Só pra quem não tá sabendo. É uma viagem recente, né? Então, semana retrasada pra vocês, semana passada pra gente, eu estava na casa das pessoas desse bonito, famoso, conhecido, bem tesuda, como vocês sabem. Então, eu tive a oportunidade de dormir com o integrante do podcast, conhecido como o Fofo, Rodis, o Fofo, no mesmo sofá, sabe? Foi de conchinha. É, de conchinha também. Teve isso daí. Ah, e no meio da suruba tinha o Hideki. Ô, louco! Hideki. E o Hideki jogando. O RH tava lá também, né? Por pois isso. É. O Hideki jogando Strider a noite toda. E eu e o Rods dormindo, assim, tipo, morto, a gente morto lá. Foi muito louco essa viagem, velho. Sério. E o Mug me procurando no aeroporto. Eu, tipo, lá 20 minutos esperando o Mug. Aí quando o Mug falou, ô, cara, cadê o Kuroki, mano? No WhatsApp, assim, tipo, cadê o Kuroki, mano? Acho que o Kuroki não vem mais, não, cara. Será que o avião do Kuroki caiu, cara? E, mano, olha, o Mug parece aquela tiazona doida, sabe? Que... Cara, você atrasou uma hora, velho. Culpa da companhia aérea. Eu cheguei mais cedo e você não foi me pegar. Eu ainda tenho esse rancor no meu coração. Pra quem não sabe, a última vez que eu fui pra São Paulo, antes de vir pros Estados Unidos, eu fui me despedir da galera, fui pro aniversário, a porra toda. Aí o Mug chegou, não, eu te pego no aeroporto. Eu, porra, beleza, vou economizar 100 de táxi. Né, Mug? Né? Cara, ó, em minha defesa, eu tive que trabalhar no dia seguinte, eu não sabia. Ô, Mug, você também teve que trabalhar no dia seguinte do Kuroki, e aí? Não, deixa eu falar. Não, o dia seguinte foi quando ele chegou, entendeu? Tipo, eu falei pro Tenshi, cara, não vou poder te buscar amanhã, porque eu vou trabalhar amanhã, entendeu? Aquele pendrive que tu vai mandar do One Piece aqui pra casa, eu vou tocar fogo nele, gravar e mandar pra você. E pra fechar, eu só digo, o Kuroki, ele viu o Panda, Feiro, o Kiba, falou assim, eu vi eles, ó, normal. Aí quando ele viu, cara, que choque que eu tive. Porra, Kuroki. Seiji, você tem cara de 100% japonês, maluco. Se você não conhecesse, assim, tipo, se o pessoal não tivesse apresentado, sério, eu ia falar que você era um Nihonjin, porque, tipo, você se veste como Nihonjin, você anda como Nihonjin. Chamou de velho. Cara, eu fiquei magoado aquele dia. Não, cara, não fique não. Pior foi o Mug, que eu olhei pro Mug e disse, nossa, você é tão alto dentro do carro. Aí quando a gente saiu, né, pra ir pra casa do Panda, eu disse, nossa, Mug, como você encolheu? Você era alto no carro. É, você era alto no carro. Foi mais ou menos assim, tipo, aí eu pensando assim, pô, todo mundo deve ser mó alto, né, porque dentro do grupo, aparentemente o Tenshi é o suprassumo, né? Exatamente. Eu olho todo mundo por baixas. Olha aí, olha o momento babaca do Tenchi agora. Exatamente. É o taco que amarra jegue? Não, não, esse daí é o pequeno. Não, esse daí é você, o toco que amarra jegue. É, exatamente, mas tipo... O taco que amarra o jegue. Sei lá. Vamos analisar a sentença antes de ir embora, jovens. Não, não, obrigado. Mas tipo, aí quando eu cheguei lá, tipo, todo mundo é baixinho que nem eu, cara. Todo mundo. Não, que nem você não, cara. Não, você é baixinho também, Mug, nem vem. Não, que nem você não, cara. Cara, eu acho que o Fé é o único que chega perto da minha altura. Ah, enfim. Mas isso não tem nada a ver com viagem? Só terminando, assim, tipo, agradecer aí o pessoal das viagens. Tem umas histórias aí, mas eu tô pensando que é melhor deixar em off, né? Não tem, cara. Tem muita coisa que não pode falar. E tem coisa que a gente falou que vai ser cortado, cara. É, melhor não falar, não. De fato. Né? Ok. Muito obrigado aí pra quem esteve na minha última viagem, minha última presepada em São Paulo. E me desculpe, Tenchi, por não... Quer dizer, eu fui no lugar pra me despedir de você no cinema e você não foi. Você chegou atrasado 40 minutos. Eu estava lá. Olha. E eu fiquei 2 horas em pé esperando você. E eu já estava na porra do ônibus quando você me ligou. Pô, ele se atrasou 40 minutos pra ir pra lá e me mandou uma mensagem dizendo, ô, filha da puta, eu vou me atrasar. Mas não, ele não foi. Aí, tipo, depois ele ficou, porra, você nem foi lá me ver, cara. Mentira. Nem foi lá. Mentira. Te despedir de mim. Calúnia. Falo mesmo. Calúnia. Falo mesmo. Enfim, né, o Mugi, vamos fechar esse podcast. Vamos fechando. Pessoal, é isso daí. A gente vai ficando por aqui hoje. Fechar com rancor e ódio. A gente falou não tudo sobre todas as viagens da gente. Temos outros participantes também do Projeto X que viajaram. Então, pode ser que exista um parte 2 desse cast, quem sabe? Não sei. Peçam. Falem, comentem sobre as suas viagens também. A gente vai ler os e-mails no próximo podcast. E espero que tenham gostado disso daí, gente. E digo, não sejam babacas, gente, por favor. Não sejam babacas. Não sejam gente, cabeça. Coitado do cabeça. Ele não é tão babaca, ele é legal. Não, não, não, não. Nossa, cara, que é isso? Eu gostei do cabeça. Ele foi... O cabeça, gente, eu nunca falei que ele era um imbecil. Eu falei que é um babaca. Babaca é babaca. Enfim, né? É isso daí, gente. Falou. Falou. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala galera, aqui é o Mug e a gente vai começar mais um Caixa de Entrada. Olha aí, que beleza, hein? É, sede comigo aqui e na verdade eu que sou o sumido, né? Mas tô apresentando o Caixa de Entrada, enfim. E eu sempre no Caixa de Entrada. Você de sempre no Caixa de Entrada, é o quadro dele. Meu Deus do céu. Quando você pensa em Caixa de Entrada, você pensa no Sede. Que triste. Pô. Mas enfim, hoje iremos falar aqui sobre o feedback do podcast passado. E antes de qualquer coisa, vamos falar sobre como vocês podem nos encontrar. Vocês que escutam o podcast via vídeo ou qualquer outra coisa do gênero, saiba que o nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. E mande e-mails para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Temos nosso Facebook, que é facebook.com.br. Projeto X Podcast. E curta-nos no Twitter, @projetoxpodcast. É isso aí. Bem, antes de mais nada, recadinhos básicos aqui. Vão escutar a playlist do Sr. Tenchi, que dessa vez não tem o DR pesadão, tá? Então, por favor, vão escutar, que dessa vez tá mais decente. Ou não, né? Ou não. Outro recado, né? Esse podcast que vocês ouviram, podcast de viagem, foi de escolha de tema lá do projeto do Catarse, do WeCast para Android, com a escolha do tema do Sr. Rafael Taira. Então, agradecemos ele pela contribuição, né, nesse projeto, pela participação. E o tema foi bem legal, a gente bateu bastante papo em cima, né? Eu cortei um monte de coisa. Foi bem censurado. Eu cortei uns trechos que não podem ir pro ar de jeito nenhum. Exatamente. Então vamos aos e-mails da semana. O primeiro e-mail é do Lorenzo Varela, né, que escreve assim: gosto muito do site de vocês, inspirado nisso resolvi criar um blog. Gostaria de saber como vocês postam imagens nos seus posts, no caso, como vocês lidam com os direitos autorais das imagens que postam. perguntam: como estou começando, queria já fazer tudo para que não haja problemas com esse tipo de coisa no futuro. Obrigado, que o site de vocês cresçam cada vez mais. Então, cara, quanto direito de imagem, assim, em geral, o direito da imagem, se você não tem alguma coisa realmente falando, algum decreto, sei lá, uma lei, eu acho que é tudo público, né? Ao que se diz direito de imagem na internet. É, então, geralmente o que tá na internet é público, mas não é bom você pegar imagens que tem assinatura, né? É, exatamente. Não, aí, por exemplo, se você tiver uma imagem que foi assinatura de alguém, você teve um nome, aquela marca d'água, né? Pois é. Aí essa imagem é do direito de quem colocou aquela marca d'água. Ao menos colocar um papo, bater um papo com alguém, ou, por exemplo, se, quando é DeviantArt, aquela imagem que tem aquela assinatura também, né? Aí você dá uma conversada com quem fez aquela imagem, né? Pra poder usá-la no seu blog ou no seu site. Quanto ao resto, por exemplo, uma foto de alguém que caiu na internet, cara, a internet é um lugar público a partir do momento que caiu nela. Depois que caiu no momento dela, ninguém segura. E cada imagem que você encontra na internet, merece. Eita, deixa pra lá. Próximo e-mail, agora vamos falar do César Arruda. Ele começa aqui: olá, meu nome é César, tenho 16 anos e sou de Indaiatuba, São Paulo. Confesso que não sou muito fã de light novels, porém, com toda a lábia que vocês usaram no cast, me convenceram a assistir Bakemonogatari. E o resto que não lembro o nome. É, existe muito Gatari, eu sei. É verdade. Já assisti o primeiro episódio, porém não entendi bulhufas. Tá de boas. Se você não entendeu bulhufas, tá de boas no primeiro episódio. Firmeza. Acho que isso deve ser pelo fato de que eu estava com sono. Cara, você não escutou o Cash? Não, mas ele disse assim, né? Bem que vocês avisaram pra não fazer isso. É, realmente, a gente avisou isso. A gente avisou. Não assista Bakemono quando você está com sono. Você tem que estar preparado para assistir Bakemono. Tema do próximo cast: creio que seja sobre viagens, com grande probabilidade de ser pro Nordeste, por causa da farofa. Eu não entendi por que farofa e Nordeste estão ligados, mas tudo bem. Você sabe, Sage? Como não? Não, todo mundo come farofa, porra. Ah, não, mas porra, eu como farofa direto, enfim. Eu também como farofa, mas não sei por que ele botou esse estereótipo, assim, de que só o pessoal do Nordeste come farofa. Pra mim, farofa é, tipo, brasileiral. Então, eu tipo, também, whatever. Bem, ele termina aqui com um PS: não conseguir dar uns sopapos no colega FDP, pois ele era filho do pedreiro que estava trabalhando na casa do meu vizinho. E como a obra estava quase no fim, eu fiquei 6 dias no hospital. Ele deu a sorte de ir embora antes de eu voltar para casa. Aquela história foi engraçada, mesmo assim. Aquela história foi boa, né? Mas enfim, quem não entendeu, depois dá uma escutada no outro e-mail que ele tinha mandado anteriormente. É isso, exatamente. O próximo e-mail é do Rafael 93490, que ele fala assim: e eu sempre ouvia por aí as pessoas falarem Gatari isso, Gatari não sei o que, mas graças a vocês finalmente compreendi esse universo Gatari, mas infelizmente estou sem tempo. Bom, Rafael, quando você tiver tempo, vá assistir, cara, os Gataris, Monogataris da vida. São muito legais, sim, eu recomendo sempre. Bem, e agora o próximo e-mail é do Ivanildo, o Shiryu do Fórum Um Pedaço de One Piece. O melhor dizendo, Shiryu amigo! Essa é a segunda vez em que escrevo, pois faz pouco tempo que comecei a escutar vocês e acabei adorando o Mug e acabei me identificando com suas trapalhadas sobre o último cast. E por causa de vocês, comecei a assistir o anime, no caso, Bakemonogatari, né? Aê, que bom! Olha, o próximo cast será sobre Tiririca ou sobre o Mug. What? Pela dica da farofa, só pode ser um dos dois. Pera, mas pera, como? Pera. Explica, cara, eu não entendi nada. Como assim, velho? O que tem a ver? O que eu tenho a ver com farofa? Beleza, eu gosto de comer farofa. Eu gosto, acho legal, mas, cara, e o resto das dicas? Mala e avião. Mala, tudo bem, eu entendo, mas e avião? Porra. Eu não tenho avião, já, sério. Pera, como assim mala você entende? Bem, e ele termina aqui fazendo uma pergunta: e por que o Sage deu um tchau muito gay? Cara, situação complicada essa daí, hein, Sage? Ô, Ivanildo, você tá reparando em cada coisa estranha que não existe, porra. Uhum. Cara, seu apelido é Shiryu do Fórum One Piece. O que você tá reclamando, cara? Shiryu amigo, porra. Shiryu amigo. Mas enfim, eu já conversei um pouquinho com ele, né? Ele é bem gente fina. Eu também tô direto ali pelo Fórum do Um Pedaço. Então é isso aí, Shiryu. Continue escutando a gente e, sei lá, dessa vez você não acertou nada. Cara, e para de reparar nessas coisas que não existem, cara. Que estranho. Coisa bizarro. O próximo e-mail é do Caio Maioki, que ele fala fala assim, o próximo certamente que é sobre o jogo Dragon's Crawl. Não. Não sei lá o que é isso. Não, é que ele tava zoando, né, agora. Ah, tá. Só porque eu quero mesmo. Não, pena que não é. Seguindo as dicas, mala, avião e farofeiros. Deve ser sobre as inúmeras improbabilidades infinitas de perder uma mala no aeroporto. Tá quase, hein. Ou aquelas inúmeras tranqueiras que a alfândega vai deixar você 5 horas parado e pagar as mais altas taxas de importação. É, também tava quase lá. Chegou perto, assim, né? Tudo isso com sua trupe de amigos ou familiares. Em resumo, as merdas e zoeiras. Antes, durante e depois do voo. É, então, também não é, cara. Foi na trave, cara. Foi na trave. Pois é, bateu na trave e saiu, cara. Não entrou no gol. E sorry, nunca vi esse anime. Abraço e sorte a todos. Caio, você errou, cara. Tão simples a palavra viagem. Bem, vamos lá agora. O próximo e-mail é sobre o Rafael Taira. Cara, se ele não acertasse... Na boa. Caramba. Enfim, ele manda um e-mail falando sobre os mangás marcantes que ele leu. Sendo que eu não entendi direito, porque a gente lançou um sobre animes marcantes e um sobre quadrinhos marcantes. Mas tudo bem. Ah, não, tudo bem. Eu acho assim, que a gente falou de quadrinhos, só que aí ele tá falando só sobre mangás. Mangás são quadrinhos também. É, beleza. Apesar que eu acho que futuramente eu quero lançar um só de sobre mangás que nos marcaram, né? Só sobre mangás, que seria bem legal. Tem muita coisa que eu não pude falar no cast de animes marcantes. Mas enfim, vamos lá. Mangá que li recentemente: Naruto e Metrópolis de Osamu Tezuka. Mangá para xingar, Video Girl Eye. Nem quero ver isso daí. Mangá marcante, Cavaleiro do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. Eu diria marcante Yu Yu Hakusho. Cavaleiros é nostálgico. Então. Para pensar, 20th Century Boys. E sua continuação, 21 Century Boys. Pela sua discussão do papel político-religioso que o vilão amigo assume na história do mangá. Eu não conheço, não li nenhum dos dois, me julgo. Mangá que me surpreendeu é um one-shot chamado Hotel Science 2079. Melhor one-shot que eu já li. Não faço ideia também. Apesar que os Stray Dogs da Arakawa também é muito bom. Esse eu conheço e recomendo. Muito da hora. Maneiro. Pelas dicas, farofeiro, mala e avião. Meu chute são... Cara, ele que indicou esse podcast. Então, se ele não acertasse, na boa. Na boa. Enfim. Tem problemas. Podcast sobre viagens, ou ele deu uma segunda hipótese. Podcast sobre... Histórias da Faculdade. Assinado, Rafael Taira. Pois é, exatamente. Bom, Rafael acertou, né? Ainda mais porque foi ele que indicou esse podcast. Era... É. Tá fácil pra ele. Tá fácil. Olha aí, próximo e-mail do Leonardo Belinotti, que ele fala assim: fala, galera do PXP, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Belinotti, de Assis, São Paulo, 13 anos. Sobre Bakemonogatari, comecei a assistir o anime, por enquanto estou gostando bastante. Principalmente dos diálogos, que, como vocês disseram, estão presentes para construir as personalidades. Aqueles diálogos muito loucos de Bakemono, né? Que é tipo... Oi, hein? Blá, blá, blá. Maluco, maluco. Se ter a Senju Gahara como namorada é algo bom? Acredito que não. Ela é maluca e ninguém sobreviveria e eu seria influenciado e humilhado. Caramba. E acompanha o Game of Thrones? Ah, eu acompanho. Ah, véi. Se sim, seria legal fazer um cast. Mas, por favor, falem dos livros. A maioria dos podcasts se focam na série. Fer, me ajuda. Cabeça, espero sua resposta. Enfim, seja. Até semana que vem, cara. Porra, como assim? Sem dicas da semana. É, enfim. Ele, eu acho que não quis chutar nada, assim, que ele não conseguiu pegar o feeling das dicas. É, mas Game of Thrones é uma boa sugestão. Vamos ver se sabe. Cara, é uma boa sugestão. Só que eu acho que pra gente vai demorar um pouquinho, né? Eu tô empacado no terceiro livro ainda faz tempo, eu preciso continuar lendo. Beleza. Eu tô no segundo livro ainda, comecei no segundo livro, então tipo, um dia, talvez, quem sabe. Uhum. Bem, agora vamos mandar os abraços aos comentadores do nosso podcast. A Mirella, o Rafael Taira, o Lucas Santana, Cosme da Silva Leite e Richard Soares. Sim, valeu a todo mundo que comentou no podcast. Isso aí. E vamos falar então das dicas, né, Mugi? Que as dicas da semana passada foram mala, avião e farofeiro, e tá tudo associado à viagem, né? Isso. Não precisa explicar muito, né, cara? O que é mala, o que é avião, o que é um farofeiro. O farofeiro é o cara lá que vai na viagem assim, e fica aterrorizando o local onde ele tá ali. É, eu não sou assim, tá? Eu, na verdade, fui o participante mais tranquilo das viagens desse podcast, tá? Então, eu não sei por que aquele senhor Ivanildo Shiryu acha que eu sou farofeiro. Sei lá, tá? Sei lá. Beleza, eu fiquei ressentido com isso. Olha aí, que triste. Você pode me chamar de muita coisa. Eu sou meio idiota, eu sou retardado, mas farofeiro, velho? Pô. Que bizarro. Mancado. Enfim, e as dicas da próxima semana são... Esse podcast, cara, é o podcast mais improvável que eu já ouvi falar do Projeto X. As dicas da próxima semana são... Akinase, lenço umedecido e Old Spice, velho. Mano, na boa, velho. O cara que acertar esse podcast, cara. Putz, na boa. Merece. Velho, o cara que criou esse tema desse podcast é um gênio, viu? Quem que criou? Quem criou? Não faço ideia. Não lembro de onde saiu esse tema, cara. Também não sei. Mas foi muito legal. Foi um ótimo cast. Mas zoeira. Muito zoeira mesmo, hein? Espero que vocês tenham gostado desse podcast sobre viagens. E falou. Falou. Yes, I do. Yes, I do. Bira já começou errado, porque antigamente ele usava um tal de nick aí de Tenshi, né? Aí já virou Bira. É, não, mas eu sempre falo o que eu quiser. Não, ele se apresenta como Bira, mas a gente sempre chama ele de Tenshi. Então, é, então tanto faz. Ah, eu gosto de Blind Mall. Rapidão, eu sei, eu. Naquela hora que o Kuroki falou, você coloca no... Mentira! Mentira! Tá bom, eu ponho. Meu Deus, como assim? Nossa, mas é hostel, cara. Hostel é assim, você dorme com 6 pessoas que você nunca viu na vida. Não, ele não falou hostel, ele falou motel. É albergue. Eu compro o avental do Darth Vader ou da Princesa Leia? Que discussão, hein? Darth Vader sempre, porra. Não sei, depende. Cara, porque o da Leia eu vou ficar tão gostoso. Uia. Uia. Tem um do C3PO também, mas... Outra coisa muito escrota. Vocês sabem como eles chamam o feijão brasileiro aqui? Não, como? O quê? Como? Opa! Você chega assim no restaurante, eu posso ter um... Não, você chega no restaurante, eu quero um... Exatamente, aí o cara vai, porra, já sabe que é aquele feijão mais brasileirado. Isso, que papo é esse? Então, mas foi a primeira coisa que eu cheguei assim, eu tava conversando, né, eu falei, ele, não, então, você gosta de... Ué, rapaz, você tá maluco? Sai daqui, velho. Sai daqui, velho. Toma teu rumo, aqui é Nordeste, caralho. Cara, não, pô, feijão, tá ligado? Beans, eu, caralho, então por que você não fala feijão? Velho, fala feijão branco, feijão preto, feijão marrom, mas não fala feijão... Cara, assim, os melhores casos quando você mora muito tempo de fora são relacionados a... E não, foi pesado, diferente. Recentemente, o que acontece? Tem 3 dormitórios, uma cozinha, a sala e o banheiro. Aí, do nada, eu escuto um... Boa! Eu, caralho, que porra é essa? Toma! Véi. Mano. Olha aí, presente já. Olha aí. Presente, velho. Esse vai ser um podcast mais censurado, cara, do Projeto X. Nossa. Meu Deus, não vai ser... Cara, é nossa, isso. E essa foi a mais leve, tá? Tenshi, ainda assim vai ser bem censurado, cara, esse podcast.